Caralho, o que, que é esse dinossauro gordo pra caralho aqui, cara? Eu ia dizer que esse é o dinossauro Modeste. Coitado do Modeste, cara. Esse dinossauro tá louco, cara. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Vou arranjar o que fazer da vida, né? Novamente para o podcast Arela, senhoras e senhores. Aqui é o Freud, mês do rock. Então vamos continuar falando hoje sobre os dinossauros, senhor Mick Jagger, senhor Steven Tyler e todos eles. Não é isso, senhor Rafael Rodrigues? Podia ser, né? Porque, porra, Mick Jagger tá bugado quase que nenhum dinossauro, né, cara? Mas não é isso, rapaz. Hoje temos aqui, além do senhor Rafael, o senhor Marcelo Soares. Aí não alimenta os animais. E senhor Thiago Moura? Sabe o que eu queria ver? Assim, tipo, no desenho dos Flintstones, o Fred Flintstone pediu um filé de brontossauro e vira o Tony Ramos perguntando se aquele dinossauro é friboi. É fridino? Pois é. Hoje vamos falar sobre os dinossauros na cultura pop. Na cultura pop, porque não tem nenhum paleontólogo aqui pra gente falar seriamente sobre dinossauros. É, mas vamos falar rapidamente só sobre contextualizar um pouco pro pessoal que, assim como eu, sabe que os humanos e os dinossauros conviveram na Idade da Pedra Lascada lá em Bedrock. Não é isso? Foi assim. Os dinossauros apareceram e milhões de anos depois o ser humano apareceu. Ou seja, os dinossauros já estavam velhinhos quando os humanos apareceram, é isso? É, tão velhos que eles já não existiam mais, né? É, há controvérsia de acordo com Steven Spielberg, mas depois eu falo disso. A gente vai falar sobre dinossauros na ficção, né? Dinossauros na cultura pop, assim, e tal. Interessante dar uma contextualizadinha rápida, assim, no que são os dinossauros, né? Dinossauros, na verdade, não são uma espécie de animais, tá? Pra quem sempre pensou nisso. Os dinossauros, na verdade, são um grupo de vários animais, de várias espécies diferentes. Foram um grupo de animais dominantes na Terra durante, sei lá, 130 e poucos milhões de anos. Que foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Nunca conviveram com seres humanos. Oh, e, que surpresa! Apesar de que a maioria deles existem ainda hoje sob formas diferentes, né? Como, por exemplo, as aves, né? As aves são descendentes diretos dos dinossauros. Os crocodilos existem desde a época dos dinossauros. Nesta quarta, Crocodilo Dundee, no Festival de Verão. É, eu acho que os crocodilos, não sei, são os parentes mais próximos, assim, dos dinossauros que existem hoje? Não, os parentes mais próximos dos dinossauros são as aves, porque eles são os parentes diretos, né? É, porque o crocodilo é o animal que, assim, mais tem, assim, que eu me lembro, a aparência que lembra, né, Sim. O crocodilo e o dragão de Komodo, eles são antiquíssimos, assim. Eles são... Eu não lembro se o dragão de Komodo é desde a época dos dinossauros. Ele é de milhões de anos, assim. É, ele é descendente dos dragões, de verdade, né? É. Tipo assim, a gente pode dizer que os crocodilos são quase como se fossem dinossauros vivos, né? Embora eles não sejam colocados, eu acho. Mas e o monstro de Loch Ness é um dinossauro, né? Ele sobreviver no inverno do lago que congela, né? Pode ser. Mas a representação dele era um dinossauro que eu esqueci agora o nome, que era o... Aquele pescoçudão. É, exato. Sim, o Elasmo é um Elasmossauro. Era um dinossauro... Erasmossauro? Aí, outro dinossauro. O meu amigo Erasmossauro. Roberto Sauro e Erasmossauro. E a Dercy Gonçalves. Cara, esse podcast só vai ter merda, cara. A Dercy Gonçalves tá extinta. É. Depois de milênios, né? Puta que pariu. É, uma coisa interessante de se falar dos dinossauros é que, como muitos deles são descendentes das aves, o dinossauro, na verdade, significa lagarto terrível, né? Em grego. Tem até uma historinha, eu tenho que contar essa história, cara. Que quando começaram a descobrir nos tempos modernos, né? Porque supõe-se que sempre em toda a história da humanidade tenha se encontrado fósseis de dinossauros, mas tinha duas hipóteses predominantes, assim. Uma era a hipótese que a gente conhece hoje, que isso, que a maioria dos fósseis que encontrava eram ossos de animais que já não existiam mais, né? Que eram de um outro tempo. E a teoria alternativa era de que esses ossos eram, na verdade, dos gigantes que falavam na Bíblia, que no Gênesis da Bíblia, né, tem um trecho que fala e naquele tempo os gigantes caminhavam sobre a terra e tal, né? Inclusive tem até a história do Davi e Golias na Bíblia também, né? Que o Golias é um gigante e tal. Não, e naquela época era uma teoria séria. Era uma hipótese séria, aliás, não é uma teoria. Por sinal, tem uma obra que eu acho que é o Lars von Trier, eu não lembro quem é o diretor agora, que vai fazer um filme, ele fez um HQ em cima do filme, que é Noé, né? Baseado na história de Noé, da Arca de Noé, né? E nessa história ele bota uns gigantes bem, realmente, bem grotescos, assim, realmente, nesse período aí. E hoje em dia tem algumas correntes cristãs que interpretam essa parte da Bíblia, de que naquele tempo havia gigantes sobre a Terra, como uma referência aos dinossauros, o que é uma cagação de regra fodida, né? Porque na própria Bíblia, no próprio Antigo Testamento, se fala sobre o gigante de verdade, que no caso é o Golias, né? Então eles estão falando de gigantes alegóricos, estão falando de pessoas gigantes mesmo. O gigante de verdade, tirando a lógica da Bíblia, assim, de exagerar, eu fico imaginando quanto tamanho deve ser, porque ela achar que era um gigante, cara. Deve ser o quê? 2 metros e cacetada? Depende. Isso tu partiu do princípio que realmente as histórias que se baseiam têm algum fundo de verdade, né? Sim, podem simplesmente não ter, né? Eram só jogadores de basquete, cara, daquela época. Só isso. Não era, né? A pessoa exagera muito. O mais provável é que naquela época mesmo, que a pessoa que escreveu o Gênesis, ou se o Gênesis foi baseado em alguma outra história mais antiga, a pessoa que escreveu a história mais antiga, é bem provável que ela tenha ouvido histórias ou tenha mesmo ela mesma encontrado algum osso de dinossauro, por exemplo, e interpretou aquilo como se fosse um, sei lá, um fêmur ou um pedaço de um osso de uma pessoa gigante. E aí inventou que existiam gigantes. É bem, então bem provável. Ou então ele adaptou a mitologia grega e na mitologia grega tinha gigante, pô. É, exatamente. É, né? Pô, pode ser também. E inclusive. Olha só, vamos fazer um reboot disso aqui? O reboot da mitologia grega. É, a Bíblia pode ser um reboot da mitologia grega. Inclusive falando em mitologia. Mais uma hipótese aí agora no campo religioso. Pode ser. Seria a Bíblia um. Um reboot, né? Eu já grega não, mas da egípcia provavelmente. Então eles juntaram tudo, eles podem ter feito a crise de infinitas terras, juntaram todas as histórias e criaram um universo só. Não fala isso pro Lefield que ele vai fazer uma história em quadrinhos, cara, que ele tá agora pegando esse caminho aí da religiosidade. Ah, pior, cara, pior. Você falar de mitologia, uma coisa interessante também é que existe uma especulação de que as lendas dos dragões das mitologias chinesas, principalmente as mitologias orientais, vêm das civilizações de 5, 6 mil anos atrás, que encontraram ossos de dinossauros, fósseis e tal, e interpretaram e imaginaram de que tipo de criaturas poderiam ser, e aí inventaram os dragões. Imagina assim, eles acharam fósseis de, sei lá, de uma asa de um pterodáctilo no mesmo lugar onde tinha uma cabeça lá, um resto de tiranossauro. Só que eram dois animais diferentes, só que eles olharam e disseram, opa, peraí, tinha um animal que tinha asa e era, sabe? E tem uma especulação que eu até acho bem interessante e bem plausível, assim, de que os chineses antigos encontravam com muita frequência, assim, tropeçavam nesses fósseis e daí criaram os dragões a partir disso. Uma origem do mito dos dragões possível, né? Eu digo mais, eu digo que um dia eles vão descobrir que esses chineses estavam certos. Na verdade, de uma certa forma, eles estavam certos, porque um pterodátilo, por exemplo, um pterossauro é quase como se fosse um dragão, né, cara? Não chega a ser exatamente igual, mas é quase como se fosse, né? Só não gosto do fogo. Quem disse? Isso é verdade, esse é um bom ponto. Embora a física complique um pouco as coisas, mas é um bom ponto. Uma coisa também interessante é que a gente está falando como os descendentes dos dinossauros, né, atuais principais são as aves. Uma coisa que é interessante saber, e talvez algumas pessoas não saibam, porque essas coisas às vezes é difícil, demora para pro senso comum, assim, para a população, para o popular, o imaginário popular, os filmes, as coisas e tal, abraçarem as novas descobertas, né? Então, mas a gente já sabe faz um bom tempo, assim, que a maior parte dos dinossauros tinham, na verdade, penas, né? Então, eles eram... Não, eles são bem... A representação de como eram os dinossauros é provavelmente radicalmente diferente do que a gente imagina do que a gente aprendeu na escola, por exemplo. Vamos dizer que o tiranossauro era tipo uma galinha gigante. É, talvez não um tiranossauro, mas outros dinossauros se pareceriam muito com galinhas gigantes. Não todos, né? Mas a boa parte deles. Cara, eles dão mais medo com pena do que... É verdade. Eles são mais assustadores, né? Até tem uma imagem aqui, ó, de como seria um tiranossauro rex com pena. Fica não, o tiranossauro rex nunca tem pena de ninguém. Tudo. Cara, é, né? Ele nunca tem pena. Isso é uma visão um pouco assim que eu tenho que discordar, assim. Acho que é piedoso. É, porque, por exemplo, você vê o Barney é o nosso dinossauro que ama todos nós, entendeu? Vocês têm essa visão errada, assim, dos dinossauros. Vamos brincar com isso. Eu não sei dizer exatamente, tipo assim, quantos dinossauros, se é quase todos, ou se é a maioria só e tal. Eu tenho um amigo que conhece muito mais do que eu sobre dinossauros e provavelmente ele saberia dizer isso e provavelmente ele vai ouvir esse podcast. Certamente várias coisas que eu falei devem estar totalmente imprecisas, assim, e ele vai corrigir durante os comentários. Porque ele é chato pra caralho. Mas o que ele... Já trollou o cara, que merda. Não, cara, todo mundo que conhece bem de um assunto é chato pra caralho naquele assunto. Isso é ponto pacífico, não adianta. O cara pode até não falar, ele pode até ser educado o suficiente pra não querer, não ficar corrigindo detalhe por detalhe. Mas que ele fica pensando, puta que pariu, que esse detalhe não é isso aí, cara. É normal, cara. E ele entende muito, realmente. Então ele vai, qualquer merda que eu falei aqui, ele vai corrigir nos comentários. Então depois vocês estão ouvindo, depois olhem lá nos comentários. Se tiver um comentário enorme, corrigindo item por item. Mas a base geral é isso aí. Inclusive no link que você mandou ali do tiranossauro com pena, tem um dinossauro andando de moto. Isso tá certo também? Olha, eu acho, assim, que ele abasteceu na Mearim Motos. Certo. Que eles vão o cartão fidelidade, Mearim Motos. Com certeza. Cara, mas quando o papai falou dinossauro com pena, eu fiquei imaginando um dinossauro com a cara desse pena, assim, olhando pra alguém, assim, cara. Então... Tiranossauro vai atacar, o dinossauro menor diz, ah, tadinho. Não, vem. Ah, mas não, você não, é tão fofinho. Ah. Vai embora, vai. Pra casa, não, é, o dinossauro faz aquela cara do gato de botas, né? É. E o Dodô foi um dinossauro? Pode ser considerado um dinossauro? Festa no Botafogo, depois de muitos dias de expectativa, o atacante Dodô se apresentou ao time. Acho que não, cara. Acho que o Dodô é mais posterior mesmo, assim. Acho que ele já é mais pro lado do... Não sei se dá exatamente na mesma época, mas ele é mais pro lado do Tigre Dente de Sabre, do Mamute, sabe? Mais pra esses lados, hein? Mas o Dente de Sabre, cara, com a regeneração dele, ele viveu muitos anos. Tipo o Wolverine, assim. Não é um dinossauro também? Cara, quem? Ele entendeu a piada. Cara. Não, é que eu não entendi o que tu falou, na verdade. Eu não ouvi. Eu perguntei se o Dente de Sabre, que ele viveu muitos anos por causa da regeneração, que nem o Wolverine. Ah, nossa! Meu Deus do céu. Não é, não? Eu acho que com essa piada do Freud dá pra... Dá pra passar pros dinossauros na ficção. Eu tenho que falar uma coisa. Eu aprendi que dinossauros é tiranossauro, triceratops, mastodonte, pterodáctilo e tigre-dente de sabre. Cara, eu achava realmente, quando era novo, que era dinossauros todos esses daí, não tinha nenhuma mudança. Até os outros que foram aparecendo, o dragão verde... O Dragonzord não é dinossauro? Dragonzord. Tigre branco, é, né, cara, aparecia depois o tigre branco, tipo... Pois é, né, cara, depois eles se perguntam por que as crianças não acertam nas provas, né, cara. Tudo culpa da ficção, né, velho. Era uma caralhada quatro, que daqui a pouco ia ter um Power Ranger, né? Tigre do mato! Jaguatirica ia ser foda. Ia ser foda. Power Rangers do Moura, né? Jaguatiricossauro. Jogo de ser escuro. Aí ia ser o Capitão Vida, né? Tipo, tijolo de seis furos, cotonete. Geladeira. Pô, alguém tem que fazer isso, cara. Putz. Mas vem cá, não, agora só pra entender, assim. Você tá falando, por exemplo, o Dodô não deveria ser o Tigre Dente de Sabre. Assim, fala só um pouco, você sabe explicar alguma coisa sobre o período em que eles estiveram na Terra? Como eu disse, os dinossauros, eles são um grupo de animais que viveram num período específico, né? Compreende, olhando aqui na minha memória wikipédica, durante um período de cerca de 135 milhões de anos. O que vem antes desse período, o que vem depois desse período, não é considerado dinossauro, né? Na verdade. Então, o Dodô, o Tigre de Sabre, o Mamute, eles ficam fora desse período, né, cara? É depois do período que passa o período Cretáceo, né? Os dinossauros ficam até o período Cretáceo, né? Será que é por isso que o mamute queria se suicidar? Morreu, o mamute morreu. Inclusive, uma curiosidade, né, que o Jurassic Park, que é chamado de Parque Jurássico, na verdade, ele não deveria ser chamado de Parque Jurássico, porque ele tem dinossauros de vários períodos geológicos, não só do período Jurássico, que eu acho que é o primeiro período, ou o segundo período do período geológico dos dinossauros. Quem escolheu o nome do Parque dos Dinossauros, provavelmente, não foi um cientista, foi um publicitário que chegou lá pra ele e falou, não, Jurassic Park fica bom. Porque é um nome foda, né? Exatamente, eu ia falar justamente isso, né? Porque no contexto do filme, isso é o nome do parque, né, cara? Então você não pode querer que seja cientificamente correto, né? Até deveria, né? Os caras deveriam pensar numa coisa mais, né? Porque, pô, é um troço que os caras fazem uma puta numa revolução científica de trazer os dinossauros de volta e aí bota o nome errado, né? Que merda, né? Não, publicitário, velho, publicitário é foda. Uou, uou, uou, que piso incrível! E o preço da pintura, Osvaldo? É imbatível! Olha que linda torneira também! E o lavatório? É mais barato, meu bem! Tanta leveza que te estraga! Mergulha, Osvaldo, que eu dou a descarga! Bom, então acho que a gente continue a falar mais merda. Pra ser corrigido, né? Vamos falar as coisas que já tá tudo uma merda mesmo, que são os dinossauros na cultura pop, que 99,9% das vezes tá tudo errado mesmo. Então a gente não tá errando, né, cientificamente. A gente só tá falando dos filmes e seriados e desenhos e cacete a quatro, certo? Então, pra variar, aquela velha esquema safado do Areva, fazer umas rodadas e cada um citar algumas obras. Começando o seu amado Celso Soares. É, eu queria começar citando o que eu falei mais anteriormente, de que Steven Spielberg ia contra essa teoria de que os seres humanos não conviviam com os animais, com os dinossauros, na verdade. Porque ele criou uma série chamada Terra Nova, onde isso acontecia. Sim. Da forma mais absurda possível, mas acontecia. É, mas aí não que dentro do período histórico nosso isso aconteceu, né? Ele como não? Fez uma pera aí. Os caras voltarem no tempo, né? Sim, mas então quer dizer que eles estiveram aqui. Tá certo. Você tá achando que foi verdade, então, Terra Nova? Então é todo mundo voltaram. Eles estavam no futuro destruído, totalmente... Agora, a ideia é muito genial, né, cara? A ideia. Tipo, o cara tá no futuro totalmente destruído da poluição e degradação ambiental, aí precisamos salvar a humanidade. Para onde vamos? Ah, vamos para o nosso passado, quando existiam ainda dinossauros, para construir uma nova sociedade que não vai interferir porra nenhuma no crescimento da sociedade humana, que é os nossos antepassados, né? Sim, cara, isso não faz sentido nenhum, cara. Nenhum. É, na verdade é. Assim, o cara não tá criando uma coisa longeva e duradoura, né? Ele tá criando uma forma de estender a vida daquela sociedade por mais muito tempo, né? Mas uma hora isso vai dar merda. Vamos dizer que ele seja bem sucedido. Uma hora quando os dinossauros forem extintos, eles vão ser extintos também, né? Sim. Pô. Não, mas não é nem esse o problema, cara. Tipo, o problema é que eles simplesmente querem salvar a humanidade indo pro passado, só que, cara, eles indo pro tempo dos dinossauros, eles estão automaticamente apagando toda a evolução humana. Sim. Tipo, quatro zilhões... Sim, porque... seres humanos ao longo da história, eles simplesmente apagaram voltando no tempo dos dinossauros e resetando a evolução, vamos dizer assim. Sim, né, estão misturando uma criatura, né, que ainda vai ser alterada no futuro, virar um ser humano, não vai virar um ser humano, né? Colocando já um ser humano naquele período, né, cara? Não tem como o cara não deixar resquícios, não afetar o período, não tem como. Sim, que nem entrando na parte mais chata de que na época dos dinossauros a gente tinha uma atmosfera atmosfera diferente, com mais oxigênio, qualquer faíscazinha que os caras produzissem botava fogo no céu, literalmente, sabe? Nem entrando em todas essas questões, só falando só da questão da viagem no tempo, já é um absurdo, assim. É, mas aí é um contexto pra fazer o massa velha da parada, né? Pra fazer a premissa da série, né? Ah, mas não, né, cara? Tem coisas e coisas, né? Que... Não. Tá sendo chato do ceticismo aí. Mas eles podiam muito bem ter feito uma coisa. Eles podiam ter feito uma coisa muito mais interessante. Não, descobrimos um portal pra uma outra terra. E aí, nessa outra terra, por algum motivo, os dinossauros continuaram existindo. Então não teria esse problema. É, mas aí entra a mesma questão que o Rafael falou. Na atmosfera em que os dinossauros existiam era diferente. Provavelmente nessa outra terra também seria. Tem que ver o seguinte, Fred. Tirando essa questão aí de atmosfera e tal, não é como o Elo Perdido, por exemplo, que vai 2, 3 gato pingado pra lá. Tipo assim, ó, se vocês forem comidos por um dinossauro, cara, não vai fazer diferença nenhuma na evolução. Cara, o problema é uma civilização que vai pra lá querendo construir tecnologia, querendo, tipo assim, ó, deixando marcas. Essa é a diferença assim, entre uma pessoa viajar no tempo, por exemplo, o tempo dos dinossauros, e uma civilização inteira, né, cara? Como o cara não deixar um resquício que vai afetar a evolução? Não tem como. É, exatamente. Provavelmente teve um cientista que avisou, galera, não, se a gente voltar assim, vai dar merda, a gente vai deixar resquícios, pode apagar toda a civilização. Mas a pessoa que decidia... Era o político. Não, era cientista, ele olhou, era um político, ele falou, ah, caguei, embora. Tipo, foda-se, caguei pra esse pessoal aí, né, cara? Caguei, Sai daqui, porra. Mas também a ideia, né? Nós estamos aqui fudidos, vamos pra onde? Vamos lá conviver com os dinossauros, que lá a gente vai estar menos fudido. É, só pode ser que vai ser mais seguro, né? Eles não assistiram parte dos dinossauros, esses animais? E aí, aproveitando, vamos falar logo do mais, não sei se é o mais sério, mas o recente, né, assim, o maior fenômeno envolvendo dinossauros, que é justamente o que a gente já falou aí algumas vezes, o Parque dos Dinossauros, né, que são a série de filmes aí que parece até que vai voltar ainda, né? Tô querendo fazer mais um aí. Eu gosto bastante do filme, assim, o 3 é uma merda, né, vamos combinar, não precisa nem dizer, mas o primeiro filme até hoje, cara, é um filme bem interessante, assim, porque ele parece que ele não envelhece, assim, nos efeitos especiais, assim, é muito bom. Assim. Eu sempre falo, os efeitos especiais do Parque dos Dinossauros são melhores dos efeitos especiais de hoje, cara. Tipo, é verdade. Os dinossauros lá que são feitos digital, que alguns são totalmente digitais, eles são melhores que, sei lá, o Hulk de quase todos os filmes da Marvel. É, mas aí tem aquilo, você, por exemplo, depois de ter falado 500 milhões de vezes sobre o filme, pela primeira vez eu vi no cinema o filme do Homem de Aço. Tem as criaturas de Krypton lá também, que ele aparece no filme, né? Umas criaturas que voa e cacete aquático. É muito mais fácil, assim, é totalmente incrível, assim, aquela parte dessas criaturas que aparece, pra mim, ficou perfeito, né? Já dentro do filme, tipo assim, teve... Assim, os efeitos são bons, mas em um outro momento você percebia, assim, puta, ficou bem CG essa porra aí, né, cara? Porque, assim, são criaturas que a gente não tem referência, né? Você vê um ser humano como deveria se movimentar, como deveria se comportar, tu já tá acostumado a ver um ser humano fazendo aquelas coisas, né? Então você consegue identificar mais fácil a diferença as falhas, né? Os erros, né? Agora, no Jurassic Park é a mesma coisa, são criaturas que a gente tem em referência de estudos, mas, cara, a gente não convive com essas criaturas. Eu não tô querendo desmerecer os efeitos, são muito bons, mas tem a referência real pra comparar, entendeu? Sim, eu entendi o que você quer dizer, mas, tipo, vamos botar outra comparação, então. Eu vi o trailer, todo mundo já viu o trailer do Pacific Rim. Cara, os efeitos são fodas, assim. Mas, sei lá, parece que no Parque dos Dinossauros aquilo era real, assim. Você não conseguia definir que aquilo ali não era... Que aquilo ali era um efeito especial. Dava a impressão que era um robô. Sempre vai ter uma ou outra cena que tu vai olhar e dizer, ah, essa cena aí dá pra ver que é CG. Mas realmente, cara, tem cenas, principalmente as cenas de interação com os humanos, assim, pá, tem cenas que tu realmente pensa, cara, isso aí, os caras construíram um animatrônico de 15 metros, sabe? É isso que eu quero dizer. Aquela primeira cena, por exemplo, que quando revelado a trupe de pessoas que chegaram na ilha, os dinossauros, né, que eles chegam num campo assim aberto e é um monte de dinossauro, não sei o que. Aquilo é muito bonito, né, muito bem feito. E eu lembro que no cinema eu era uma criança de pequenos 10 anos e sabe quando você brilha o olho assim nessa cena? Que toca o tema do Parque dos Dinossauros, aí abre a câmera assim e tá aqueles dinossauros lá comendo as árvores lá. Porra, muito foda aquela cena. Pai, eu brilhei o olho acho que no Mundo Perdido, cara, na cena que mostra a ilha cheia de dinossauros, assim. Porra, qual criança não gosta de dinossauro, né, cara? Eu acho que é. Eu acho que o mundo se divide entre as crianças que continuam gostando de dinossauros e aquelas crianças que deixam de gostar de dinossauros quando viram adultos. Porque todas gostam de dinossauros quando são crianças, né, cara? A não ser que alguns de vocês queiram me testar e dizer, não, eu não gostava de dinossauros. Na verdade, eu odiava dinossauros. Ah, velho, dinossauro é muito legal. O único que não, daqui do Areva que não gosta muito de dinossauro é o Freud, porque na infância dele tinha muito problema com os dinossauros que tinha, né? Meu amigo que, esse que eu falei que conhece bastante dinossauros, falou uma coisa bem legal. Ele falou o seguinte, ó, não importa a ciência, as pessoas querem ver um monstro grande e mal. E os dinossauros são isso pra elas. Ele faz muito sucesso na ficção exatamente por isso, né? Que ele é um animal incontrolável, é um animal que pode realmente matar, perigoso, é um animal que pela sua força, como ele já é gigante, então ele já é bem maior do que o ser humano, então todos são um aglomerado de coisas que faz com que ele seja perigoso, né? Ele é um monstro, né, cara? Assim, ele, como no terror são, sei lá, o Frankenstein, né? E assim vai. Ele é mais do que isso, porque ele é um monstro que existiu de verdade. É verdade, é verdade. E isso... aí dá aquela ideia de que, porra, isso poderia acontecer, hein? Se a gente vivesse com eles agora, ainda bem que foram só nossos antepassados que conviveram com eles. Fica no imaginário essa coisa do como seria se, né, se a gente vivesse. A gente comentou sobre essa questão, né, deles conviverem assim. O Jurassic Park, na verdade, ele é uma brincadeira com isso, né? Porque por muito tempo, os primeiros filmes sobre dinossauros, assim, de ficção e tal, contavam com o conhecimento da época, e esse conhecimento da época era de que os homens tinham convivido com os dinossauros, né? Depois é que esse conhecimento foi sendo aperfeiçoado e se descobriu que não, na verdade, o período de tempo é ridiculamente diferente, assim, né? Os humanos surgiu muito depois. É interessante ver o Jurassic Park como essa brincadeira, assim, relacionada a esses filmes antigos de dinossauros, de ver as pessoas convivendo com os dinossauros, assim, bem bacana. Não sei se é proposital, mas eu até acredito que seja. O Spielberg até costuma fazer essas coisas às vezes. Agora, uma coisa interessante de parte dos dinossauros é que o velhinho lá, ele fica falando que não poupou gastos, né? Como é que é? Não poupou recursos, né? Pro parque dos dinossauros. Entretanto, a segurança toda do parque fica na mão do Neumann, do Seinfeld, porra. Um cara só. Não, é que ele gastou todo o dinheiro na questão da genética, né, cara? Tipo, em criar os dinossauros, né? Daí, porra, agora não tem mais dinheiro que eu vou fazer. Ah, vou contratar um mané qualquer, né, cara, pra cuidar das coisas aqui. Tipo, ninguém vai querer entrar aqui num lugar cheio de dinossauro. Se esse é o ano 60 milhões e 3, por que o ano que vem vai ser 60 milhões e 2? Por que a gente tá contando de trás pra frente? Você faz perguntas demais. Cara, por que tem um dinossauro numa novela chamada Morde e Assopra? Bom, quer dizer, na verdade, Morde deve ser por causa do dinossauro, né? Não, na verdade, Morde e Assopra era porque é que nem o Cravo e a Rosa. É um casal que briga, mas se ama. Que idiota. Ah, é que ela era paleontóloga, arqueóloga, né? Exato, ela queria encontrar uma nova espécie de dinossauro, e aí é encontrado um fóssil numa fazenda no Brasil, no interior de Minas Gerais, um negócio assim. E aí ela vai investigar, e aí no final das contas ela acaba descobrindo essa passagem secreta, vai parar no outro, no mundo de dinossauros anterior, dentro da Terra. Tava tudo muito legal até... Não, não tava tudo muito legal. Calma, não é só isso. Ela estava procurando o pai dela também, que tinha desaparecido há muitos anos. E o pai dela, na verdade, tinha caído nesse buraco e estava vivendo há muitos anos entre os dinossauros ali. Não, ele virou o guerreiro da DC. Ele era tipo guerreiro. E não, pior ainda, na novela ainda tinha um cientista que inventou uma ciborgue igual a mulher dele, e a ciborgue tinha superpoderes. Ah, isso eu lembro, isso eu lembro. Favela Alessandra. Eu vi isso em alguns lugares. A abertura era bonitinha. A abertura era robozinho e o dinossauro, era o tema da história. Era o passado e o futuro que se encontram, Rafael. Com a olha que genética. Coisa, né, cara, metalinguagem no... Metalinguagem do bagulho, cara. Alegorias, né, cara, e... conceitos semióticos, né, cara? Aquilo. A mocinha era ligada ao passado, então ela pesquisava dinossauros. O mocinho era ligado ao futuro, então ele criou um robô. Olha só, cara, isso é genial. Só que não, mas... Até não achei, tipo, pelo menos o Marcelo contando a sinopse, até não achei ruim. O problema é que, como toda novela, tipo, tem que ficar nesse romancezinho que nem realista é, nem verossímil é, né, cara, nessas novelas. Se fosse um seriado a sério, sem comédia, sem romancezinho, até poderia rolar alguma coisa interessante, mas é o Brasil. Não pela parte do robô, mas pela parte da paleontóloga e tal. É isso, antes dela cair no mundo de dinossauros e tal. O que é isso? Você tá falando robô, era um robô. Robô que sentia emoções, que começava a se apaixonar. Coisa inédita, né? Assim, eles perderam uma grande oportunidade da robô cair no mundo dos dinossauros e ter uma luta entre um dinossauro e a robô. Isso ia ser legal. Eles ainda não têm esse pensamento mercadológico. Não tem. Do massa velho, assim. Eles não têm. Um dia eles terão. E aí, Osiris nos acuda. O Rafael aí falou que um dia eles vão ter essa noção do Massa Velho, mas o Massa Velho teve em Caminhos do Coração. O coração tinha tudo misturado, cara. Era uma zona do caralho. É, porque se a gente já tá achando absurdo, meio bizarro que eles misturaram a robô Flávia Alessandra com dinossauro, cara, em Caminhos do Coração tinha vampiro, tinha lobisomem, tinha dinossauro, o menino lobo cagava na casa do Pedrinho. E os dinossauros na novela estavam numa ilha secreta, que era a ilha de base de operações da Dharma, quer dizer, da presa lá. Eles eram um sistema de segurança, né? Que tipo, eles estavam lá pra impedir as pessoas de chegarem perto da base de criação de mutantes. Cara, mas o pior de tudo não é ter isso tudo. O pior de tudo é que tinha a Preta Gil também, cara. Que é pior do que tudo isso. E essa coisa de cair num buraco de outro mundo é uma coisa tão manchada que teve uma parte já perto do final da novela de Caminho de Coração, quando ela já se chamava Os Mutantes, que aconteceu isso. A protagonista acaba caindo num buraco lá, num lugar que vai até o fundo da Terra e tem uma sociedade lá, Senhor dos Anéis, vivendo lá. Estão preparados porque há milhões de anos atrás eles impediram a invasão dos reptilianos à Terra. Tá, beleza. Caminho do Coração era uma bosta, não tem a menor dúvida. Mas, cara, nada que a gente não lê em quadrinhos, né? Vampiro, lobisomem, dinossauro, buraco na Terra, super-herói misturado. E tudo junto, né? Robô, tudo uma coisa só. Isso que eu acho engraçado, né? Porque essa coisa da verossimilhança, tipo, nos quadrinhos vale. Mas se você for ver num filme ou numa novela, não vale porque é mais real. Tem essa noção de que seja mais real, né? Porque são pessoas de carne e osso. Você acha uma loucura isso. Eu acho que não existe personagem ruim, existe roteirista ruim, né, cara? Eu acho que no Caminho do Coração, acho que dá pra saber qual desses que é o que altos, é mais provável, né? Altos roteiros em Caminho do Coração, cara, que tinha o Homem Invisível, e daí eles... Tipo, cena de novela, eles estavam jantando, normal assim, e de repente alguém falava: e se o Homem Invisível estiver aqui, vamos colocar os nossos óculos infravermelhos. Aí todo mundo botava um Amber Vision assim e olhava: ah não, ele não está aqui, podemos continuar jantando. Sério, eu vi essa cena. Porque... E eles continuam jantando normal, assim. É. Ah, normal, eles só botavam Amber Vision pra ver se o Homem Invisível estava ali. Tipo, eu ficava imaginando se aquilo era alguma propaganda de... Ele tinha algum óculos escuros e tal. Cara, e o pior que você pensar, o cara, o protagonista lá de Millennium foi participar dessa novela, cara, no início da novela. Tipo, ele era o Lance Henriksen? Aham. Sério? Fim de carreira, velho. No início da novela, ele aparece como um investigador, um cientista americano que estava investigando a falta de ética, a criação de mutantes no Brasil. Lançou um livro e aí vinha ao Brasil para encontrar um outro cara e investigar esse assunto, e aí ele é morto pelos vilões. É, isso é tipo do início, né, da novela, né? Foi tipo fazer aquela chamada justamente de tem um ator americano participando, não sei o quê, né? Bom, mas também o Lance Henriksen é o cara que ele fez um filme chamado National Treasure, da Asylum, que é um filme que é aqueles filmes que eles chamam de mockbuster. Que é os filmes que são feitos, os filmes de baixo orçamento, que são feitos pra pegar carona em produções de sucesso. Nesse caso... Nicolas Cage, que merda! Era o filme aquele com Nicolas Cage, A Lenda do Tesouro Perdido. Então fizeram a versão... Uma versão de baixo orçamento de um filme do Nicolas Cage. É um fudido, né, cara? É um fudido, aí tu, né, tá achando que fazer novela na Record é o mais baixo que ele chegou na carreira. É uma... É... Pois é, exatamente. Tava lembrando disso agora. Não é o mais baixo, sabe por quê? Ninguém fica nem sabendo que ele... Novela no Brasil, ninguém fica nem sabendo, cara. Agora, o que queima o filme dele é esse filme aí, cara. Pior. A gente falou do negócio de cair no buraco e sair na terra, não sei das quantas, né, cara? Isso realmente é muito manjado, mas tem muitas coisas legais que dessa premissa aí, né? Tem o delegado Motinha na Indomada, caiu no buraco e foi parar no Japão. Não, mas na verdade, essa coisa do buraco, ela é baseada em duas coisas, né? Uma naquela brincadeira de que se tu cavar o suficiente, como a Terra é redonda, se tu cavar o suficiente de um ponto, tu consegue chegar ao outro ponto do planeta, né? E outro é de uma hipótese bizarra, né? Que é a hipótese da Terra Oca, né? Sim, era isso que eu... Que dentro da Terra tem um Sol. O núcleo da Terra, na verdade, é um Sol e tem uma civilização lá dentro. Uma civilização, e muitas vezes o pessoal utiliza dessa premissa para dizer que as civilizações, as criaturas antigas, os dinossauros e outras criaturas sobreviveram... Dentro dessa terra oca, elas sobreviveram, né? Porque não sofreram o efeito lá da morte. A gente nem falou, né? Da extinção dos dinossauros, né? Da história do cometa, daquela porra toda, né? É, mas eu acho acho que todo mundo sabe disso, né? Embora todo mundo pense que caiu um cometa e os dinossauros simplesmente morreram. Que não é, caiu um cometa na cabeça dos dinossauros e matou ele. Não foi assim? Minha vida inteira acreditei que ele saiu se desintegrando num único flash de luz. Não foi exatamente isso. Foi mais ou menos o que teria acontecido no Armagedon, né? É. Quando eles falam no filme Armagedon que vai bater, aí vai mudar a atmosfera, subir poeira. Se existissem dinossauros que soubessem perfurar o negócio de petróleo, eles teriam sobrevivido. teriam conseguido acabar com o cometa. Uma que dizer que eles foram extintos é uma coisa até meio contraditória, considerando que, na verdade, as aves são os descendentes dos dinossauros. Então, sim, para todos os efeitos, eles não foram extintos. Se tivessem extintos, eles não teriam tido nenhuma sequência, né? Teria sobrevivido só os mamíferos, deu, né, cara? Os dinossauros legais foram extintos. É. Então, você quer dizer que se a gente pudesse pegar uma ave de hoje em dia e fazer um processo de reverso, que nem o Batman fez na bala lá no filme, ele poderia encontrar um dinossauro. Viraria um dinossauro, Da Terra Oca, eu queria que vocês me explicassem, o Rafael, que é o cientista, e explicasse uma coisa. Assim, o núcleo da Terra é o Sol, certo? É. Aí tem a Terra Oca. As pessoas ficam de cabeça pra baixo lá. Sim? Sim, a gravidade é invertida. É como se o centro de gravidade da Terra tivesse entre a camada sólida que está separando a Terra subterrânea, né? Que é essa Terra Oca, e a da superfície, que seria a nossa, né? Mas é tudo magia, não precisa explicar. Imagina que a hipótese da Terra Oca, ela coloca a parte de dentro da Terra como um espelho. Como um espelho da parte de fora, sabe? Tipo, por exemplo, se tu tivesse uma outra pessoa, uma versão reptiliana de ti, por exemplo, na Terra Oca, tipo, ele ia estar com os pés nos teus pés, entendeu? Então nunca fica à noite, porque, tipo, não tem lua. É, não fica. Cara, isso é uma ótima pergunta. Tu viu? Cara, o Moura daria um ótimo cientista, cara. Essa é uma ótima pergunta, realmente. Não fica. Tem várias obras que utilizam essa premissa, né? Mas acho que eu lembro, assim, de pronto, é Jornal do Centro da Terra, do Júlio Verne, e dos quadrinhos, né, cara? Tem a Terra Selvagem e Escartares, que é a Terra, que é tipo a Terra Selvagem da DC, né? Que é um mundo onde tem o guerreiro, né, da DC, o Travis Morgan, comandante da Força Aérea Americana, que seu avião cai na Terra Oca e ele vai para um mundo pré-histórico onde tem humanos, dinossauros e monstros e cacete a quatro. Embora o Rafael tenha citado os reptilianos como as criaturas que estariam habitando o centro da Terra, muitas vezes o que eu vejo nessas obras que eu citei aí são não é espelhado, tipo assim, tem um Freud réptil andando no mesmo local que eu tô andando, tipo um espelho. Mas tem a sobrevivência dessas espécies nesse ambiente que não foi afetado, vamos dizer assim, pelo que gerou a, entre aspas, para a extinção dos dinossauros, né? Sabe o que é interessante? Se é como o Rafael tá falando, que é tudo espelhado, nesse momento tem os reptilianos gravando o podcast Arueva. E falando sobre a teoria dos humanos que vivem na superfície da Terra. Não, para ele não é superfície, para ele é o fundo da Terra, né? É, exatamente. Que merda, puta que pariu. Sabe o que me assusta? Imaginar um modeste reptiliano. No, God, please, no! Quem falou aí, família dinossauros ou não é a mamãe? Família dinossauro, melhor representação de como devia ser a pré-história, cara. É. Não de como era, mas como deveria ser, cara. Como deveria ser. Era, esse programa era muito bom, cara. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir depois de adulto. Sim, já viu alguns episódios. A Família Dinossauro era os Simpsons. Sim. É, exatamente Simpsons, assim. Tinha muito, muito, muito humor adulto, assim, no programa, cara. Era impressionante. É, guardadas as proporções, tipo assim, isso, não sei se o que teve antes, né? Mas isso começou nos próprios Flintstones, né? Porque os Flintstones guardaram as proporções e tinha muita crítica da sociedade, do casamento, do comportamento da sociedade e tal. Claro que não era tão ácido quanto veio a ser depois, né? Era mais chapa branca e tal. Mas tinha, cara. Já era um reflexo disso aí, do que veio ser usado depois. Não sei se foi o, vamos dizer assim, o template, né, para todas essas séries depois usarem mais, mas é a mais conhecida. conhecida que eu me lembro, assim, a usar isso. E eu acho até que se tornou a base, né, mais ou menos, porque a família de dinossauros tem mais ou menos a mesma base, pelo menos em termos de humor, assim, que é lidar com as situações de família, né, e os Simpsons também, né. O que eu acho interessante da família de dinossauros é que, na verdade, eles usam a questão dos dinossauros como os Flintstones, aí pegando o que tu comentou, né, como os Flintstones usaram a questão da Idade da Pedra, né. Sim. Que é uma brincadeira com o contraste, né? Pra contrastar com a sociedade de hoje, assim. O que fica resultados bem interessantes. E sem contar que, pô, Família Dinossauro trouxe pra uma geração inteira, né, cara? Aquele bordão não é a mamãe, né, cara? Do Baby, né? Você tem que me amar. Você tem que me amar, é. De novo. Que depois foi destruído lá na... No Tick Wick. É. E a quantidade de mulheres no Brasil que tiveram filhos com a cara do Baby por causa desse programa não, cara, não tá no gibi. E era uma moda do Baby em chaveiro, em boneco. Tinha tudo, né, Baby era em tudo, cara. Irmã tinha um chaveirinho do Baby de borracha. E teve várias mulheres que disseram que tiveram como filho Baby, cara. Tô falando sério, notícia de jornal. Botou o nome do filho de Baby? Não, teve gente que botou o nome do filho de Baby, mas eu tô falando de mulheres que tiveram filhos que elas disseram que eram filho do Baby. E eles tinham a cara deformada que parecia o Baby mesmo. Que isso, cara? Que coisa bizarra. Isso é lenda. Bizarro, cara. Isso não é um podcast de lendas urbanas, Rafael. Não, isso não é lenda urbana. Isso é coisa que foi noticiada no jornal e tinha a foto do bebê. Eu vi pelo menos duas notícias assim. Você comprou o Inquisidor, né? Não tô dizendo que o filho era realmente o Baby, era um filho deformado. Era uma criança deformada, mas a mulher dizia que era o filho do B, que o bebê nasceu assim, porque ela assistia, ela gostava muito de Família de Dinossauro. que merda. Bizarro é isso, cara. Pô, só eu que lembro disso, cara. Pô, pelo amor de Osiris, ouvintes, quem lembrar disso, quem viu essa notícia também, não me deixe sozinho, cara, porque senão eu vou passar por um mentiroso aqui. Isso me lembra do MIB, que o bicho começa a investigar sobre os casos, aí começa a pegar jornais sensacionalistas. O cara não tá vendo isso, eles são as melhores fontes de notícias. E uma coisa muito legal, cara, da Família Dinossauro é o final, né? Que até onde eu sei, posso estar enganado, mas até onde eu sei, se passou aqui, deve ter passado uma vez, assim. Não, passou outras vezes, eu cheguei a ver. Porque eu nunca vi, assim, eu fui assistir o final bem depois, assim, bem mais velho. Na época que passava na Globo, quando era mais novo, quando era adolescente e tal, não sei o que, não cheguei a ver, mas depois eu vi na Bandeirantes, quando eles começaram a repassar, e vi algumas vezes. Pois agora, é, eu não sei se passou na Globo o final. Eu acho que capaz não. Eu acho que a Globo deve ter capaz de não ter passado, que é tão triste aquele final. Pois cara. É, exatamente. Era isso que eu ia comentar, né, cara? Que o final, ele brinca com a questão da extinção dos dinossauros, mas na verdade o último episódio da série, ela é a extinção dos dinossauros. Ela termina de uma forma realmente muito, muito triste. Não, e quando eu assisti essa série, eu ficava pensando como é que ia ser o final, né? Porque todo mundo sabia que os dinossauros tinham sido extintos no final e como é que eles iam fazer esse final, né? Eu nunca imaginei que ia ser daquele jeito. Eu nunca imaginei que ia ter um final, né, cara? Porque essas séries de humor, assim, sei lá, quando acaba, sei lá, para de produzir e tal, você não vê. São histórias que não tem uma continuidade, né? É a história de um episódio e tal, né? Você tem aquele ambiente que você já conhece, que você conhece os personagens e tal, mas não é um negócio que tem uma cronologia e tal, pelo menos eu nunca tive essa percepção nessa série. Então nem imaginava que iam fazer algo final, né? Mas sabe o que parece, cara? Parece coisa do... Eu não sei de informações, tá? Só tô dizendo o que dá impressão, assim. O final é tão melancólico, mas tão melancólico, cara, que dá a impressão que aconteceu alguma coisa do tipo, sei lá, a série foi cancelada, assim, sem prévio aviso, assim, e os roteiristas da série, os produtores da série, o pessoal envolvido ficou tão puto que resolveram fazer esse final. Ah, é? Cancelaram sem prévio aviso? Então tá, então nós vamos fazer um último episódio assim. Porque o último episódio, ele também não tem ligação com outros episódios ou coisa do tipo, assim, sabe? Ele é um episódio que ele poderia se encaixar depois de qualquer outro episódio que aconteceu, assim. Porque é um episódio fechado, assim, como era todos os outros. E realmente é um episódio pra dizer assim, ó, tá, isso aqui é o final. Era isso que vocês queriam, tá? Queriam ver eles morrer, então tá, é isso aí, sabe? Porque o final é realmente pra dizer assim, caralho, isso não pode ser o final, cara. não pode nem ser a mesma série que eu assistia, é, sabe? Destoa muito aquele final. O final destoa muito, muito do que era a série. Ou, a não ser que eu esteja totalmente pra assistir. Não, mas... pouquíssimos episódios depois de mais velho, assim. Mas... Bem parando pra pensar, cara, Família Dinossauros tinha muito episódio meio melancólico, assim. Sim, é, tinha, não, cara. Lembro, né? Tinha muita crítica, assim, cara. Era muito interessante, assim. Era legal que eles tinham esse humor do pai idiota e o humor do bordão, do Zorra Total, que era tipo bem repetido aquelas merda. Mas eles tinham coisas bem sérias e bem interessantes ali. Eu lembro de um episódio, cara, que aquela vizinha deles, a Mônica, que era só uma dinossauro que só aparecia o pescoço, assim. Aham, lembro. Lembra? Ela entrava pela janela, assim, pra falar. Ela vai trabalhar na pedreira do Hitfield lá. E ela sofre assédio sexual e eles vão pro tribunal, cara, e ela é, tipo, aloprada pra caralho, porque, tipo, é uma crítica à sociedade machista e tal. E, velho, tipo, todo mundo falando, ah, porque ela é mulher, tem mais que se ferrar mesmo, não sei o quê. E ninguém leva a sério esse episódio. Eu lembro que eu assisti, eu era criança ou alguma coisa assim. Cara, é muito triste, assim, sabe? Tipo, porque ela não tinha como se defender. Esse episódio, por exemplo, é melancólico pra caralho, apesar de ser engraçado, né? Mas é cheio de piada machista, mas ele é melancólico, assim, porque no final ela perde o processo. Sim. Não, e tem umas coisas geniais também, né, cara? Além do melancólico, tem umas coisas geniais, assim. Tipo, eu acho que tem um episódio, se eu não me engano, que ela, que a guria, ela, que eu me esqueço o nome dela... A Charlene. Ela, se eu não me engano, é ela que contesta que a Terra é... É plana, ela acha que a Terra é redonda, assim, daí ela é processada e leva como pena de morte e tal. Só que daí ela pode escolher o jeito que ela pode morrer. E aí ela fala assim, tá, ok, então eu quero ser jogada da borda do mundo. E aí os caras saem pra levar ela na borda do mundo, levam uma caralhada de tempo e depois voltam. Daí o que aconteceu? Bart, não achou a borda do mundo. Se foderam, né? Tem um episódio, dois episódios, na verdade, né, que é uma história que continua, que eu gosto muito por conta das críticas que é muito bem feito, que é o da Guerra de Pistaches. Que eu nunca tinha imaginado, assim, tipo, eles foram criar uma coisa que era o pistache, é como se fosse, sei lá, o amendoim, alguma coisa assim do tipo pra gente, uma coisa bem besta, assim, tipo, que ninguém ia morrer por isso, né, dava pra viver tranquilo sem isso. E aí, de repente, alguns vertebrados lá começam a fazer alguma coisa que eu não me lembro e começa a faltar pistache. Aí você começa a aumentar o preço. Aí os caras resolvem, ah, não, vocês estão acabando com o nosso pistache, nós temos que pagar mais, então vamos entrar em guerra com vocês. E tipo, e mostra a idolatria do garotinho lá, que eu esqueci agora o nome dele, do Bob. Do Bob, exato. O bicho todo, não, vamos lutar, vamos à guerra, e papapá, aquela coisa bem americana do vamos salvar o mundo, não sei o que. Aí quando ele vai pra guerra, ele começa a ver os horrores da guerra. E aí sofre, quase morre, e aí volta totalmente diferente. Você acha? São dois episódios que eu gosto muito dessa série. Eu lembro, cara, eu lembro mais ou menos isso aí. Dele na guerra e ele voltando boladão e tal. É, eu também tenho uma vaga lembrança, mas não lembro do episódio, tem, assim. Tem muita crítica legal, cara, assim. Porque eles mostram a sociedade como a nossa sociedade tem as mentalidades atrasadas, né? Eles fazem a crítica, a visão da nossa sociedade através daquele mundo pré-histórico, né? Eles fazem uma crítica ao conservadorismo, chamando os conservadores de dinossauros, basicamente. Isso, exatamente. Exatamente. Cara, o chefe do Dino é muito filho da puta, né, cara? Cara, era o único dinossauro que dava medo, era aquele... Puta que pariu, a cara daquele bicho era foda, viu? Isso, e agora tu entra num outro ponto, né, cara? O que eram os animatrônicos, cara? Muito bem feito. Eu não sei como é que era, eu não tenho, talvez você saiba mais do que eu nisso aí. Eu não sei como é que era. Não eram pessoas. Eram pessoas vestidas de. Peraí, que eu te respondo. Não, eu te respondo com uma imagem. Se eu não me engano, eu acho que era robozinho e só a cabeça. Era do Jim Henson? É, eu acho que eram pessoas vestidas, mas acho que as cabeças eram animatrônicas, eu acho. Alguns eram animatrônicos, alguns eram roupas genéricas. Tá respondido com uma imagem. Tanto que tem muitos personagens que são praticamente a mesma coisa, só muda, né? TV Colosso, né, cara? É tipo TV Colosso, que tinha os cachorros que eram fantasia inteira, e tinha o Gilmar, que era só o bonequinho na mão. Sim. Tinha dependia alguns dinossauros do tamanho, dos dinossauros. E da relevância na história. Tinha aqueles bonecos que eles usavam pra qualquer coisa, tá ligado? Tipo, era o apresentador de TV, era o cara que trabalhava na... No, no, na, na negócio de derrubar árvore, era o mesmo que atendia na mercearia. Ah, é. Que foda essa imagem, cara, do Dino aí. Legal. Não, né? E olha só, cara, tipo, era muito foda, cara. Muito bem feito, assim, claro. Que se tu vai olhar, o cara vai olhar hoje em dia, vai ver um monte de defeito e tal. Mas, tipo, cara, é impressionante, cara, que eles conseguiram fazer isso numa série de TV que geralmente tem bastante reduzido, né, o orçamento, assim, né? Sim. Em comparação a um filme, por exemplo. A qualidade é impressionante, cara, nesse sentido. A qualidade técnica. Meteoro 3 vezes maior que a Terra está vindo em nossa direção em curso de colisão, o que resultará na extinção de toda a vida neste planeta. Ah, ótimo. Já que a gente tá falando de coisa boa, que é Família Dinossauro, eu vou falar coisa merda, que é aquele filme O Som do Trovão, vocês lembram disso? Puta que pariu, esse filme é ruim mesmo. Eu ia citar esse filme aí, cara. Esse filme é muito ruim. E tava falando lá do Terra Nova, né? Que no Terra Nova eles voltavam, como é que seria? Cara, nesse filme eles ficam. A trama básica do filme, me corrijam se eu estiver errado, é que os caras inventam uma máquina do tempo, então eles fazem passeios turísticos ao Vale dos Dinossauros. Só que eles sempre repetem a mesma coisa. Tipo, eles andam num negócio lá, o caçador mata um dinossauro que ia morrer de qualquer forma, e por algum motivo eles sabiam que aquele dinossauro ia morrer, e beleza, eles voltavam, ah, que legal, pagavam uma fortuna pra ver dinossauro. Aí um dia, um dos turistas vai lá e pisa numa borboleta. Aí quando eles voltam pro nosso tempo, mudou completamente tudo, assim, tipo, agora todas as pessoas são reptilianas. Aí eles voltam, tentam arrumar de novo, aí quando eles voltam, todas as pessoas são macacos. Aí eles voltam e todas as pessoas são, sei lá, o palhaço Bozo, tá ligado? É, na verdade, você tá confundindo isso aí com o efeito borboleta. Um cara pisa lá numa borboleta e tal e volta, só que a parte bizarra e a parte que é totalmente contra-intuitiva, assim, se for para pensar numa história de viagem no tempo, é que eles voltam, só que na ideia do filme, as alterações no tempo, elas acontecem em ondas, tipo, em camadas, assim. Então, primeiro muda a geologia dos minerais, depois muda as plantas, depois mudam os animais. Porque no que o cara pisou na borboleta, ele alterou toda a evolução. Só que não é uma coisa que nem a gente tá acostumado em história de viagem no tempo, que tu volta do passado, tu muda alguma coisa, quando tu volta já tá tudo diferente. Não! As coisas vão mudando e eles vão percebendo as coisas mudassem. Ah, cara, mas não tem explicação nenhuma, porra. Pisou numa bosta de uma borboleta e todo mundo é dinossauro agora? Não, não tem. Não, tanto não tem explicação nenhuma, como a coisa mais bizarra é ver, por exemplo, que os seres humanos começam a se alterar, né? Começam a mudar, porque daí a evolução foi diferente. Mas continua existindo prédios e carros e coisas assim, sabe? Tipo, tá, quer dizer que, tipo, evoluiu de um jeito diferente, mas a gente continua fazendo a mesma tecnologia, exatamente igual, tipo, não muda nada. Os prédios do mesmo lugar, os carros do mesmo lugar, as mesmas marcas, as mesmas, sabe? Tipo, é muito tosco, cara. Sem contar os efeitos especiais, que eles fazem tudo em fundo verde, cara. Tudo em chroma key, assim. E um chroma key tosco, um chroma key de Smallville, assim, sabe? Não, não é de Smallville, não. É de Chapolin. É pior que Smallville. É chroma key de Os Mutantes. Mas tem uma ideia, cara. Tem uma cena que eles estão andando na rua e a cena toda é feita em chroma key. Aí eu pergunto pra quê? Porque eles não têm dinheiro pra fazer externa, cara. Eles gravam tudo num galpão. Cara, no Elo Perdido, se bobear, o efeito era melhor do que esse daí, né, cara? Com certeza, cara. O efeito é ruim, o roteiro é ruim, a direção é ruim, é tudo ruim. Aliás, deixa eu aproveitar pra citar o Elo Perdido, que eu via quando era moleque, mas hoje em dia eu não lembro mais nada do Elo Perdido. Eu só lembro do vocalista do Supergrass lá, que era aquele Chaka. Era muito igual o Chaka, cara. Quando saiu aquela banda Supergrass, o pessoal falava que ele era o garotinho, que ele era garotinho e fazia o Chaka. Eu falei, pô, não tem como, né, cara? É. O cara tá com essa idade hoje e fazia o Chaka, sei lá, em 1900 e... 1700, sei lá quando. Mas o cara é muito feio, parece aquele primata lá, o Chaka. Mas fiquem ligados aí, quem fizer um remake de O Elo Perdido, né? Já tem? Tem um filme com o Will Ferrell, que é o remake do... Ah, eu não vi esse filme. Ah, não, eu também não vi. Provavelmente sendo com o Will Ferrell. É uma merda. Se ele tiver feito o Chaka, pelo menos, talvez tenha prestado. Mas o... Ele deve ter colocado, no mínimo, o Rob Schneider pra fazer o Chaka. Ah, deve ter sido. O Elo Perdido, ele foi provavelmente... Claro que eu posso estar enganado, mas foi provavelmente o primeiro... A primeira história, assim, que eu vi com dinossauros e coisas assim, sabe? Sim. Eu acho que foi a primeira coisa, assim, que eu assisti, que eu pensei, caraca, pessoas convivendo com dinossauros e vivendo altas aventuras, sabe? Eu tenho três memórias, assim, de coisas com dinossauros, os Flintstones, obviamente. O outro era outro desenho animado, que era o... Aliás, dois desenhos animados, né? Um era o Dino Boy, que era uma merda. E os Herculoides, cara, que não é dinossauro, mas tipo, sim, é aquele de terra antiga e tal, e tinha aquele que voava, lembrava muito um dinossauro e tal, apesar que ele soltava raio do rabo e do olho, mas tudo bem. Sim. Tinha um triceratops que tirava bolinha. Tirava bolas de fogo, de pedra de fogo. Não sei. Eu gostava muito desse desenho, cara. Quando eu era novo, eu, na verdade, achava que era uma terra no passado, né? Depois que eu fiquei mais velho, assim, que eu me liguei que na verdade era no futuro, né? É, assim, era no futuro pós-apocalíptico, assim. É mais legal. Não, é em outro planeta. É outro planeta. Ah, é outro planeta. Planeta. Sim. É mais legal do que dinossauros. São dinossauros alienígenas, cara. tipo dinossauros. Gorila de pedra, assim. Foda pra caralho, o Igor. É. Mas era esses e o Elo Perdido, né, cara? Eram esses aí, o Elo Perdido, que eu lembro como esse negócio de ter dinossauro convivendo com pessoas e tal. O Elo Perdido, pra quem não conhece, assim, era uma família que eles estavam andando numa canoa, né, cara? Uma coisa assim, e aí eles caem numa cascata, e aí é da cascata, eles vão parar num mundo perdido, né? É, deve ser tipo a Terra Oca também, né? É. Bobear, a explicação é essa, eu não lembro. Eu também não lembro, cara. É só ver se ficava à noite. Se ficava à noite, não era Terra Oca. Mas é uma boa, cara. E eu não assisti esse filme aí, mas quem não assistiu, quem não conhece a série aí, de repente assiste o filme aí pra ver o... Não assistam, não, gente. Deve ter, eu vou procurar aqui. Deve ter a série original, eu vou botar aí no podcast, se bem que a gente nunca bota nada, né? Mas já que tava falando de coisa massa velho, tipo, dinossauro alienígena é muito massa velho. É tipo, vocês lembram aquele desenho de dinossauros? Sim. Sim. Cara, dinossauros era muito massa velho, porque eram dinossauros alienígenas que usavam armadura, cara, e naves. Eles conviviam com humanos porque tinham adolescentes, né? Como todo desenho dos anos 80, tinha que ter adolescentes convivendo com os monstros, né? Ah, e eles conversavam com todo mundo, conversavam, falavam nossa língua. É, não, porque eles eram dinossauros em formas humanas, sabe? Tipo, eles andavam em duas patas. Eram dinossauros inteligentes. Era tipo Transformers, né? Que tinha era um desenho dos anos 90, né? Se não me engano, nessa onda de Transformers. Isso é, inclusive, é uma especulação até bastante falada, assim, bastante comentada, né? Que é se os dinossauros não tivessem extintos, se eles evoluiriam a ponto de ter cérebros como nosso e se eles se tornariam inteligentes, né? Que eu acho que provavelmente isso não aconteceria, mas... É, se você vê que é um cara inteligente, ou mais ou menos é o papagaio que ainda fala. Não, e não é só por isso, né, cara? Se tu for parar pra analisar, os dinossauros dominaram a Terra por 135 milhões de anos, né, cara? O ser humano tá aí a 1,5 milhões de anos, cara, e evoluiu pra ser inteligente, sabe? Então, cara, assim, 135 milhões de anos, os dinossauros vão ficar inteligentes, cara. Quem disse que o ser não humano acho era... que... E quem disse que o ser humano é inteligente também, né? E quem disse que o dinossauro não era? É, tá aí duas boas perguntas. Eles provavelmente não era porque tinham cérebros muito pequenos. Os japoneses se reproduzem, não se reproduzem? Estou até entendendo o que eu quero dizer com um cérebro muito pequeno. Tipo, o cérebro de dinossauro que tinha centenas de metros era do tamanho de uma ervilha. Eu conheço gente que tem o cérebro do tamanho de uma ervilha. Normalmente eles comentam nas notícias do G1. Ele falando do dinossauros, que é essa coisa meio anos 90, que tinha que com armadura, não sei o quê. E é muito parecido também com a lógica do Beast Wars, né? Que era a versão Transformers dinossauros, né? Tipo, que eram os bichos que caiu em algum momento lá do passado, se transformaram em... Os caras têm que inventar, né? Porque o Transformers, ele tinha que ficar inventando brinquedos novos, né? Então os caras começaram a inventar as porras que eu tinha perna e cabeça, né? Uma hora inventaram essa porra aí de virar dinossauros. É, que o eles caem na, no período dos dinossauros, aí o Megatron se transforma na, com o grupo dele dos Predacons, e o Optimus Prime, o grupo dele, se transforma em o Maximals. Ah, mas é porque assim, os do mal, que eu não lembro como é que chama, eles eram dinossauros, e os do bem, eles eram mamíferos. Tanto que o Optimus, ele virava um macaco, um gorila, o Megatron virava um tiranossauro. Era pra dizer que os tiranossauros eram malvados e os gorilas e os mamíferos eram bonzinhos. O que eu acho um grande preconceito contra a raça dinossauro. Tá, então se eles vieram pra cá e eles, no milhões de anos antes, né, dos Transformers que a gente conhece, e eles adotaram a forma das espécies que estavam aqui, isso quer dizer que os Transformers, assim como o Ford Prefect no Guia do Mochileiro das Galáxias, acham que os carros, os veículos são animais? Ah, ele não deve distinguir muito, né, cara? Mas vai saber, né, qual a lógica deles, né? Se esse é o ano 60 milhões e 3, por que o ano que vem vai ser 60 milhões e 2? Por que a gente tá contando de trás pra frente? Você faz perguntas demais. A gente tá falando de coisas legais, a maioria das vezes, dinossauro, né, cara? Mas tem umas coisas que são uma merda, né, cara? Tipo, umas porra que eu nunca tive saco de ver, tá certo que é pra criança, né? Mas, cara, acho que mesmo quando eu era criança eu ia achar isso uma merda. Tipo, aquele filme Em Busca do Vale Encantado. Cara, tem 500 porra de filme de continuação dessa porra, não tem? Tem. Cara, nunca achava a porra do Vale Encantado. Porra desse Vale é mó trollagem. Alguém falou pra esse filho da puta que existe esse Vale, os caras passaram 20 filmes procurando isso. Exatamente, cara. Pensa numa sacanagem, né, cara? Ah, mas a cena que a mãe do dinossaurinho lá morre lutando com o tiranossauro é triste. É tipo o Bambi na época dos dinossauros, né? É tipo o Bambi, Rei Leão, Procurando Nemo. Sempre morre a mãe do infeliz do... Ah, não, se bem que no Rei Leão morre o pai, né? É verdade, o pai. E todos eles têm uma origem meio Batman, né? Esses bichinhos de desenho. Tem que morrer o pai. Todo herói tem que ter uma tragédia. É, você só pode ser herói se você for órfão, mano. Não, tem uma teoria filosófica, eu acho, ou psicológica, ou as duas coisas, que você, para evoluir, você tem que matar o seu próprio pai, simbolicamente falando. Na verdade, é psicanalítica. Freud explica. Literalmente. Já falei do Barney, né, que é outro dinossauro muito legal, né, aquela música contagiante, que beleza. Não, cara, eu me lembro do episódio de Eu, a Patroa, as Crianças, que o Michael Kyle, que é o pai, fica querendo ser todo amoroso e grudado na filha, aí ele começa a agir bem carinhoso. Tipo Barney. Aí tem um momento que a menina chega assim pra ele e vê ele como Barney, começa a gritar, aí você corre, não tem coisa como... É. Sacanagem, cara. Eu lembro que uma vez fizeram uma porra numa pesquisa de qual era a música mais chata do mundo e a música do Barney ganhou, cara. Mas vamos continuando aí. Senhor Rafael, tem outro aí chato ou não para citar? Cara, eu vou citar uma coisa mais recente, assim, que é mesmo quadrinhos, mesmo animação, que é um motion comic criado pelo Grant Morrison e dirigido pelo Barry Sonnenfeld, que é o diretor dos Homens de Preto, que é Dinosaur vs. Aliens. E é exatamente isso que vocês estão pensando. Uma invasão alienígena acontecida na época dos dinossauros, os dinossauros tendo que enfrentar os alienígenas. Só que eles não são dinossauros inteligentes, são dinossauros normais. E eu só vi o primeiro episódio e é bizarro, muito bizarro. Vale pela curiosidade. E pelos desenhos são muito bons. Eu não lembro quem é o desenhista, cara, mas os desenhos são muito legais. É isso. Procurem, tem no Yahoo. Ele é postado no Yahoo. Procurem Dinossauros versus Aliens, que tá lá. Mas é bizarro, cara. Como os dinossauros não falam, né? Já que eles não são inteligentes nem nada. A história é toda narrada, assim. É bem esquisito, cara. Bem esquisito. Cara, eu queria citar aqui uma série de televisão, que é o The Lost World, né, O Mundo Perdido, que é uma série britânica feita em 99 e durou até 2002, que é baseada num livro do Arthur Conan Doyle, né. A primeira vez que eu vi essa série, eu pensei que ela era o Elo Perdido, porque é a história muito parecida, essa questão de um grupo de pessoas que cai em algum local e encontra uma civilização totalmente pré-histórica, assim, tal. No caso aí, é um grupo de cientistas, né? São dois cientistas e depois que eles caem, aí vai a família dele e outras pessoas atrás deles, que caem no local na Amazônia, na Floresta Amazônica, né? Na verdade, cai na Floresta Amazônica e aí lá tem todo tipo de ser bizarro, estranho e tal, e tem uma raça de dinossauros humanoides. Que agora eu não tô lembrado do nome do, da raça, é, mas... É um que tem uma menina das cavernas loira gostosinha? Sim, exato. Que ela, acho que é a mulher das cavernas mais gostosa que eu já vi na minha vida. São dois cientistas, um morre logo no primeiro episódio, logo nos primeiros episódios. E aí ficou outro cientista junto com a filha dele, se eu não me engano, dama assim, da sociedade e tal. Um cara que foi contratado para ir com eles, que é um detetive. É como se fosse um detetive, ele é meio Indiana Jones, que é o... É, Lord Hoxton, o nome do personagem. E tinha um outro cara que também é outro cientista, que era meio que o pupilo do principal cientista mais velho e tal. Aí é aquela coisa de série, né? Tipo, todo episódio tem uma coisa diferente e tal. E no meio disso apareceu uma raça humanoide, e que era tipo como... Era uma raça antítese deles, que vira e mexe eles apareciam pra criar altas confusões e bagunças eternas lá. Era os outros dos dinossauros. Exato, exato. Mas a série era muito boa, cara. Eu gostava muito desse mundo perdido. É, aqui eu assisti, ela passou, acho que não sei se foi na Rede TV que eu cheguei a ver na TV aberta. Ou foi algum outro TV, mas eu lembro que eu cheguei a assistir ela boa parte dos episódios. Tava passando na Bandeirantes um tempo desse também. Mas a série é muito boa mesmo. E eu queria citar só uma outra coisa, uma outra série que também é a mesma lógica de pessoas que caem no lugar. É sempre assim, né? Pessoas caem em algum lugar e tem dinossauros e afins. Que é a de Dinotopia, que é uma série de livros, na verdade. Que tem três livros, ou são dois livros, se não me engano. E virou filme depois. Chegou a passar no SBT um filme em forma de seriado, em episódios separados e tal. Que tem até o cara que fazia... Porra, esqueci o nome dele, não acredito. A série era bem legalzinha, assim, foi uma série curta, mas bem, bem interessante. E aí tinha efeitos especiais muito, muito bem feitos, assim, de dinossauros e tal. Que aí tinha seres humanos convivendo com dinossauros na mesma época e tal. Uma sociedade mesmo de utópica, de vivência entre dinossauros e humanos, onde os humanos utilizavam dinossauros como armas, como defesa, como forma de transporte, como tudo, assim. Bem, bem interessante ela. O ator que você tá falando é aquele Wentworth Miller que fazia o Prison Break? Isso, isso, exatamente. Foi o primeiro, acho, dos primeiros trabalhos de renome dele, assim, nessa época, assim. E eu gostava da série, essa era a primeira vez que eu passou, eu assisti no SBT, depois ela passou de novo como filme, quase como filme, assim, e foi bem interessante. Esse Dinotopia, os dinossauros eram inteligentes? Eles falavam? Não. Eles falavam? Você é burro, cara, que loucura. Filme que eu assisti, da série que eu assisti, não. Que eu lembre também, não. Aí posso estar enganado, mas eu acho que não. Eu acho que não. Olha essa imagem aqui, vê se não dá a impressão que a dinossauro tá falando com o moleque. Pode ser, se for um dinossauro humanoide. É, pode ser um dinossauro, pode ser. Não faz tempo que eu vi, não lembro, tenho certeza, mas pode ser que esteja alguns. Porque eu lembro muito de imagens deles sendo utilizados como transporte, essas coisas bem mais mecânicas, como, né? Animais, né? Como animais. Exato. Ó, certeza que essa dinossauro falava, ela tá batendo papo com todo o elenco ali. Aqui ela também tá conversando com a galera. E quase praticamente a mesma imagem. Quase o mesmo frame, assim, tipo, só fizeram mudar a posição. Ah, tá, mas daí é orçamento. Não é só isso. Se tu olhar ali a dinossauro do lado, a impressão que ela tá colada pelo Photoshop do lado do cara. O Moura falou, né? Ah, com certeza esse dinossauro tá falando com os caras, né? Daí eu fiquei pensando, já pensou, tipo assim, o dinossauro fica tentando falar com as pessoas, assim, só que as pessoas não entendem, né? Acho que o dinossauro tá só gesticulando e coisa assim, porque você entende a linguagem do dinossauro. Tipo, gato. Assim. Porra, que porra desse dinossauro tá fazendo, cara? Balançando os braços e tal, né? E ele tá tentando falar, porra, eu não gosto daquela comida, caralho. Tá falando com cuidado, o tiranossauro está vivo. É. Vocês lembram do Denver, o dinossauro? Puta, que merda, hein, cara. Cara, era legal o dinossauro verde que os adolescentes encontravam no um ovo de dinossauro aí. Descascava o ovo aí, nasceu o Denver, o último dinossauro. E, cara, como ele tinha que ser um dinossauro dos anos 90, ele era um dinossauro que andava de skate. Sim, era todo guitarra. Era todo descolado, né, cara? Dinossauro descolado, né, cara? Aí vivia altas aventuras com os amiguinhos adolescentes, que tinha uma banda de rock. A banda, obviamente, tinha um cara que tinha uma guitarra que era um teclado, né, tipo do Dominó, assim. Ele era o dinossauro do Charlie Brown Jr., né? Tipo o Scooby-Doo, tipo... Só que nessa era um dinossauro. É, sempre tem que ter um bichinho. Não teve uma animação que eu não sei se é da Disney ou do que era dinossauro, que era sobre os dinossauros? Teve uma em CG, sim. Eu nunca vi essa merda, não. Mas cara, eu vi, mas eu não lembro, pra ter uma ideia de como me interessou essa animação, eu não lembro nada da história. Sabe que eu acho que esse dinossauro deve ser uma versão em CG do Busca do Vale Encantado? É, tinha toda a cara, assim, de ser aquele clima bem, bem pela saco, assim, mas eu não... Tô cagando regra total, porque eu não vi isso. Eu não lembro, cara. Eu vi, mas eu realmente não lembro. Eu lembro que de ver a divulgação e tal, eu falei, puta que merda, passa longe dessa porra. Não, era da Disney, sim. Porra, uma sinopse com quatro parágrafos, velho, toma cu. Tá vendo como é chato essa porra? Esquece essa porra. Se vocês aí conhecem essa merda e quiserem ter o desprazer de comentar, comentem. É, isso. Desgraça. É, foda-se. Se esse é o ano 60 milhões e 3, por que o ano que vem vai ser 60 milhões e 2? Por que, que a gente tá contando de trás pra frente? Você faz perguntas demais. Tá, eu vou citar um muito legal de tão tosco que ele é. Que é um filme chamado Carnossauro. Puta que pariu. E ele foi lançado... Tem vários, na verdade. Ele é uma cine-série. Mas o primeiro ele foi lançado pra pegar carona no Jurassic Park. De baixo orçamento que tenta pegar carona no sucesso de um blockbuster. E esse Carnossauro, ele é levemente baseado num livro também de mesmo nome. Que é sobre um cientista louco que planeja recriar os dinossauros e destruir a humanidade. É isso a história. Mas se é pra ir pra esses mockbusters, tem o Mega Shark versus Crocossauros, né? Que era o crocodilo dinossauro. Era Mega Shark versus Crocossauros. Era isso aí mesmo. Bebês foi. Crocodilo, dinossauro, como ficar preferível pra vocês. Cara, se for falar de monstros e dinossauros, né? A gente vai ter aí o Pacific Rim, que tem essa aparência assim de ser um monstro bizarro, mas que lembra o dinossauro, mas não tem nenhum tão icônico quanto o Godzilla, né, cara? Godzilla, pelo menos o japonês, ele é basicamente um dinossauro, né? É, a imagem dele tem toda a aparência de um dinossauro, né, sobre ele. Não, eu acho que ele é. Mas ele é tipo um monstro, não sei se ele é um dinossauro, né? Não, se eu não tô enganado, a origem dele é que ele era como se fosse um dinossauro que tivesse ficado congelado, alguma coisa do tipo, no fundo do mar, e com esses testes nucleares ele se mutou. Ele foi desperto, negócio, né? É, negócio assim. É, não, então ele era um dinossauro, né? É diferente do Godzilla do americano, né? Que a versão americana, ele era realmente um lagarto geneticamente modificado pelas explosões atômicas e tal. Que merda, né? Melhor ser um dinossauro mesmo. Se o Godzilla era um dinossauro, o Godzuki, qual é a origem dele? Caralho, que tu foi lembrar essa merda, cara? Godzuki era uma merda. Que porra é Godzuki, cara? Eu não conheço. Godzuki era o sobrinho do Godzilla? É, cara, do desenho, bicho. Ah, o pequenininho. Chato pra caralho. Não é só no desenho que tem o Godzuki no filme também. Puta, sério, cara? Aqui, ó, eu vou mandar pra vocês uma imagem do Godzuki do filme, quer ver? Que merda, não acredito. Eu mandei primeiro. Jesus do céu. É uma tartaruga ninja, velho. Parece o Baby, maluco. É o Baby pintado de verde, cara. Putinha. Parece aquelas monas entalhadas em fecha. Não, beleza. Cara, sabe o que me lembra essa imagem que eu mandei pra vocês? Do Alpha do Power Rangers, cara. Ai, ai, ai, ai, ai. Que merda, acabamos com o Godzilla, um herói respeitável. Cara, eu preciso de uma imagem pra fazer um meme disso, cara, de uma fala. Mas, cara, todo personagem teve um sobrinho em algum momento da vida, inclusive o Godzilla. Que merda, né, bicho? Cara, essa última imagem que eu mandei tem que ser a do o selo, o Sauron Modesto. Sauron Modesto. É o Godzuki. Vai ser essa, eu tô salvando agora. Sacanagem. Cara, é que não adianta, velho. Se não tá presente no podcast, a probabilidade que vai ser zoado é grande. Ah, cara, mas Modéstia é zoado estando ou não no podcast. O Modéstia é a celebridade. Modéstia. A maior celebridade do Arema. Isso é verdade. Cara, o Modeste é no tão celebridade, dele. Ele é tão celebridade, que ele foi chamado pro evento nerd. Puta aí, velho. Tirou fotos, deu autógrafos. O cara tá que tá, maluco. Verdade, eu vou lá no. E eu vou lá nas convenções de quadrinhos e ninguém me reconhece. Pois é. Mesmo você botando a sua foto do Robin 500 bilhões de vezes em toda a internet. Pra que as pessoas me conheçam, pra que elas vão lá e me digam, ah, tô fazendo pra ninguém. É porque o Modeste é o melhor. É uma das uma pessoa conhecida, porque é o gordinho que mais aparece em vídeo de universidade de camisa de fora e barriga mostra, cara. Você se lembra, cara, mas é só se pensar, qual é o personagem mais popular dos Simpsons? É o Homer. É E a gente tem que falar dos dinossauros, que tá pulando aí os dinossauros dos videogames. Tem alguns pra gente citar. Cara, eu lembro vagamente de um jogo muito legal, assim, na época eu achei, que era o Turok 2. Eu não joguei o Turok 1, não sei se teve Turok 3, 4, 5. Mas era o Turok 2, que era baseado numa revista, que era Turok Dinosaur Hunter. É uma revista em quadrinhos que eu nunca li, mas é muito boa. E que parece que originalmente não era o Turok, não era nem um dinossauro, mas assim, foi algum reboot que fizeram nesse personagem. E aí fizeram ele com envolvendo dinossauros, não sei o que lá. O jogo era bem legal. É, tem o Yoshi do Super Mario, que eu li aqui numa lista que é um dinossauro, então tá bom. E é, né? Cara, tem, ele é um dinossauro, mas a gente nunca lembra dele como um dinossauro, né? Ah, mas e, tipo assim, vocês já perceberam o quanto o Mario ele é ruim com esse dinossauro, cara? Sim. Ele tá montadinho ali no Yoshi. Aí ele pula, ele vai pular um abismo. Se ele não vai conseguir chegar do outro lado, ele pula do Yoshi, o Yoshi cai no abismo e ele... É meio filha da puta, né, cara? O Mario é um filho da puta, ele usa peles de animais. Toma chá de cogumelo. É um filho da puta. Um drogado, cara. Pô, esse bobear, o inimigo dele também, ele tem mó pinta de dinossauro, né? Apesar que ele tem uma porra de um casco de tartaruga do cacete. Qual o nome do... O Copa, né, cara? Sei não. Mas no filme do Super Mario... Ele é um dinossauro, né? Com John Leguizamo... Ele é um dinossauro, velho. Eles vão pro mundo de dinossauros também, dinossauros evoluídos. Olha. É verdade. Apesar de que o vale a pena assistir por causa da Alyssa Milano, né? Que eles fazem o possível pra ela aparecer em poses interessantes o filme inteiro. Então, Alyssa Milano é a Princesa Peach? Não, é a... Eu não lembro se aparece a Princesa Peach... Ela é a louca que vai com eles lá, que tem cabelo curto, o grande de cabelo curto. Ah, então ela representa a Princesa Peach, mesmo que ela não se chame Princesa Peach. Ou eu tô confundindo dos filmes, esquece, hein. Tô confundido, a Alyssa Milano é do Double Dragon. Tem dragão. É, tô confundindo completamente, nossa. A parte do bebê você tem mais, não foi? Bebê, então as rodas, que eu sou cabaão. E aí, outros jogos aqui, cara, tem um clássico demais, né, cara? Que é o Cadillacs and Dinosaurs. Um dos melhores jogos de plataforma de todos. Junto com o Capitão Comando, também, que era foda. E porra, muito maneiro o jogo, né? E eu tava dando uma pesquisada aqui sobre ele. E eu sabia que ele vinha de uma história em quadrinhos, que infelizmente eu nunca li. Mas foi feito uma série de desenhos animados também, cara. Fiquei curioso pra ver essa porra agora. Teve desenho animado, que acho que nunca passou aqui, né? Que passou lá fora na CBS. Foi de... eu não conheço. De 93 a 94. Foram só 3 episódios, cara. E nunca... Deve ter sido um fracasso foda, assim. No total, foram apenas uma season, temporada. Né? Uma temporada de 3 episódios. E was never considered for renewal. Os caras nunca consideraram a hipótese de renovar. Pô, o desenho vai ser uma merda. Mas fiquei curioso, cara, pra ver o desenho. Porque o jogo era muito legal, né? O jogo tem os caras... lutando numa terra devastada, maluca lá, e em meio a dinossauros e tal, mas com Cadillacs foda do caramba. Cara, Cadillacs e Dinosaurs é o tipo de título que é tipo Snakes on a Plane, né, cara? Tudo que tu precisa saber tá no título, né, cara? Sim, é muito maneiro, cara, é muito maneiro. Eu tava pra fazer... Por que os caras não fazem um filme disso, né, cara? Isso é muito foda. Dinossauro no avião. Não, dinossauros e Cadillacs. Dinossauros do avião, ia ser ótimo. Já tem o Mega Shark lá, pula e pega o avião. Pô, mas era muito maneiro o jogo, cara. Até hoje eu ainda jogo essa porra. Ah, gastei muita ficha em fliperama. Sim. Cadillacs e Dinossauros. Aqui no Mer tem, cara. Um fliperama que tem ainda o Cadillacs e Dinosaurs. Muito bom. O que me impressiona não ter Cadillacs e Dinossauros. É ter um fliperama ainda, porque eu nunca mais também. Não, mas não é uma loja de fliperama, né? Tipo num shoppingzinho, aí tem algumas máquinas assim. Caraca, no shopping tem Cadillac Dinossauros. Pois é. Caraca. O shopping agora só tem aquelas máquinas idiotas que sobe em cima pra andar de skate, que tem que ficar dando porrada na cabeça do bicho. Não, o mais legal foi a propaganda de um parque aquático aqui da cidade, que eu peguei. E aí tinha tinha uma lista de tópicos, assim, né, com o que tinha. Ah, tomou água, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E entre a lista de coisas tinha três dinossauros. Eu pensei, caralho, eu tenho que ir. Dinossauros, não alimente eles, mas eles estarão lá. Aí tava escrito assim, três dinossauros. Eu pensei, cara, eu tenho que ir pra esse parque aquático. É o melhor parque aquático do planeta, cara. Tem três dinossauros em cativeiro. Eu até eu lembro que quando eu peguei esse panfleto aí, eu postei no eu peguei e fiz os, e circulei, né, bem a parte dos três dinossauros, postei no Facebook na época. Pensei, caralho, é o melhor parque aquático do mundo, né, cara. Acabei de lembrar outro, naquele jogo de luta, cara. Puta, Primal Rage? Caralho, tinha o Primal Rage também, né, cara? Eu ia citar o Primal Rage. Era um jogo de luta só de dinossauros, né? Era não. Muito ruim essa porra, cara. É Mortal Kombat com dinossauros. Tinha um dinossauro também naquele jogo de luta no... Puta, não consigo lembrar agora o nome. Killer Instinct. Tem um monte de monstros. Killer Instinct, é, isso aí. Não tinha um dinossauro também? Tinha um Velociraptor, se não me engano. Caralho, é mesmo. Eu tô lembrando agora um que não é exatamente um dinossauro, mas que é um dos meus personagens favoritos de todos os jogos de luta, que é o Lizardman. Que é do Soul Edge ou Soul Calibur. É do Soul Calibur? Cara, já nem lembro mais porra nenhuma. Qual era o jogo que tinha o Lizardman? Deixa eu ver. Ah, não, vou ver aqui. Pô, tinha um no Tekken também, tinha um dinossaurinho escroto pra caramba, acho que era Gon. Cara, eu acho que era de outro jogo, e aí eles botavam. É porque eu acho que esse Gon, ele faz parte daqueles. Porque teve uma série de personagens de videogame que eles tentaram transformar em mascote, tipo o Sonic e o Mario, e não deu certo. E o Gon, eu acho que era um desses. Cara, de videogame tem um encontrei aqui falando do Dino Crisis, que foi pra PlayStation 1999 que lançaram. É, eu tava lembrando desse jogo aí, só que como eu nunca joguei e só ouvi o nome, eu não sabia se. Não, achei interessante. Tinha realmente dinossauros. Achei interessante, foi a sinopse do jogo, né? Que ele fala: um dinossauro lhe perseguindo pode ser uma coisa. Mas se esse dinossauro estiver correndo atrás de você quando você está em uma ilha durante a noite, caminhando dentro de uma instalação do governo abandonada e mal iluminada, pode ser abominante. Caralho. Olha isso. É pra botar medo, né? É do Soul Calibur mesmo, cara, né? Tô achando aqui, é do Soul Calibur. Na série, né? Soul Edge, Soul Calibur. Eu sou Ciclope, eu sou Ciclope, eu sou Ciclope, a voz dos humildes, a voz dos mais pobres. Eu sou Ciclope, eu sou Ciclope, eu sou Ciclope. Porra, mas eu gostava pra caralho de jogar com o Lizardman. E aí eu jogava com um colega que era muito viciado, que ouve o nosso podcast, que é o argentino, o Fernando, que participou já de... É o Pato Vingador. E aí eu jogava com ele, era todo viciado do jogo, eu botava o Lizardman, ganhava dele, ele ficou muito puto. Aí eu gritava, Lizardman! Ficava revoltado. Fazendo situações rápidas aqui de cinco coisas. A primeira que eu queria citar, porque tá na moda, todo mundo fala, é que é o Game of Thrones, né? Que tem dragões, que é o plot, um dos plots principais da história, que é o ressurgimento dos dragões no universo do Game of Thrones. É, cara, mas se a gente for falar de dragão, aí dá mais pra que trocentos bilhões de outras coisas, né, cara? É, não, mas é, porque citou, a gente colocou que dinossauros falou de dragões, eu me lembrei disso, eu queria colocar, porque eu acho muito interessante. E outro filme que fala de dragão é o Reino de Fogo. Aí também eu queria colocar só porque eu acho legal dragões pra mim são dinossauros que cospem fogo, e é mais legal ainda. Puta, mas dragão tem muito filme, cara. Tinha dragão naquele filme de merda do D&D, que é o... Eu não lembro nem qual é o nome daquela porra, aquele filme muito ruim. Tem aquele dragão que era o Sean Connery. Como é que era? Coração de Dragão. Caraca, Coração de Dragão, que é dublado com a voz do dragão pelo Miguel Falabella. Puta, que merda, cara. Eu fui na sessão dublada sem saber, cara. Que merda, não lembra isso. Imagina o dragão falando, que horror, pobre. Acho que o filme ficaria melhor se fosse assim. O Marcelo me lembrou uma decepção que eu tive com a porra da minha vida. A gente foi com a galera que jogava RPG. Porra, vamos ver, esse filme vai ter um dragão bem feito com porra, um Sean Connery, caralho. Entramos na sessão dublada, cara. Que merda. É, e eu queria citar, só pra encerrar, um livro brasileiro chamado Mistério sobre Gelo, uma aventura da Antártica. Resume a história de um grupo de paleontólogos, João e Marcelo, que vão até a Antártica atrás de fósseis de animais pré-históricos e lá encontram altas aventuras e grandes confusões. Só pra encerrar, Crystal Doctor Who, que é a série que eu gosto muito, que lá aparece uma raça ali. Eles são, é mais ou menos a lógica dos reptilianos. Eles são a raça de dinossauros humanoides que vivem debaixo da Terra, chamado de Sulurian. Lurianos. Bem interessante, porque a boa parte dos personagens principais dessas histórias que eles aparecem são mulheres. Isso eu acho uma coisa bem interessante na história. Você ficou tarado nas dragonesas lá. Eu acho legal, porque tipo, geralmente é muito masculino as coisas, as histórias, né? E tem uma personagem feminina que ela é referenciada como se ela fosse uma versão de Sherlock Holmes. Cara, tu mandou a imagem aqui, essa porra me lembrou, sabe o que é? Me lembrou o inimigo meu, cara. Aquele. Aquele cara daquele alienígena do inimigo meu. É verdade. Bem, bem parecido mesmo. E é isso, essas foram minhas menções honrosas. Senhor Moura! Ah, cara, era do Gelo 3, tem dinossauro. É verdade, é verdade. Sério? Tem? Eu não assisti ainda. Tava na minha lista de menções aqui. Quando eles estão lá fugindo, tá? Porque a Era do Gelo dura também pra caralho, né? É, pois é, nunca acaba essa porra, né, cara? E nunca vai acabar, né? Os caras vão continuar fazendo. Quando tiver dando bilheteria... Cara, eu não entendo como essa porra desse Era do Gelo ainda dá bilheteria, cara. Que chato. Porque, tipo, no primeiro filme você ainda atura, assim. Mas, sério, cara, é chato. É, eu gosto do primeiro filme, mas eu assisti o segundo, não achei engraçado, e não assisti os outros. Eu não sei como essa porra ainda existe, cara. Os caras conseguem... Porque a única coisa que engraçado que tem é a porra do Scratch lá, que é aquele esquilo que comia nós. E os caras, pô, só tem isso que salva, cara. O resto é uma merda. Você pode resumir isso botando como um curta antes de outros filmes, né, cara? Sim, cara. Que merda. Faz uma série animada só de historinhas desse bicho e acabou, bicho. Então, é, no segundo ele já tinha uns 10 mil mamutes, uma família inteira, já criou uma família já geral. E no terceiro já tem o quê? Filhos, né? Parando pra pensar, no primeiro Gelo tinha humanos, e daí no terceiro tem dinossauros, olha só, corroborando como eles existiram ao mesmo tempo. Mas sabe o que eu não entendo? É que tu pega uns filmes que tu entende, os caras querem sugar a bilheteria a vida inteira. Aí tu é tipo, o meu malvado favorito 1. No segundo filme eu fui ver, o cara já não tem nada de malvado. Tá certo que o nome em português não é exatamente o inglês, mas mesmo assim, né? Porra. Sim, mesmo assim o plot já caiu, né? É, tipo, o cara virou um espião, um super-herói, não tem mais nada a ver com porra nenhuma, né? Mas é 2, vai ter 3, 5, 20. Mas é engraçado, cara. Os caras não tem mais nexo, mas os caras continuam sendo engraçados, entendeu? Mas, porra, Era do Gelo é engraçado pra caralho, desde o primeiro filme. Como essa porra ainda existe? É o nome da franquia, né, cara? É a mesma coisa que tu colocar o cara tem que ir num filme que a criança aprende Kung Fu, né? Pois é. É a mesma coisa que tu tá bebendo um caso num filme que ninguém casa. Que merda, né? Bom, eu tenho 4 citações aqui rapidinhas. Uma é uma menção honrosa, que já que a gente falou, não falou nada praticamente de quadrinhos. Crise nas Infinitas Terras, que acontece na DC nos anos 80. Mistura um monte de universos alternativos e como é uma crise no espaço-tempo, tem um ponto em que as diferentes eras começam a convergir num único ponto do espaço. Então tu vê aviões da Segunda Guerra no mesmo ponto onde tem prédios dos dias atuais, daquela época, e dinossauros é uma das coisas que aparecem, então vale a menção. É muito foda, assim, aparece de tudo, né, assim, aqueles painéis grandes, assim, desenhados pelo George Pérez, cara, é demais, cara. É muito foda, cara, vale, tipo assim, se a saga tivesse sido ruim, valeria por essas sequências, assim, que aparecem essas coisas, assim. Não, cara, é justamente uma miscelânea, né, de eras, assim, num só painel, assim. Cara, qualquer merda que o George Pérez desenhar fica foda, ainda mais que essas Infinitas Terras, que é legal. Eu compraria uma revista do Barney desenhada pelo George Pérez, cara. Uma adaptação quadrinística dos Mutantes da Record desenhada. Compraria, compraria, cara. O cara é foda. E Crise das Infinitas Terras é foda demais, né? E essas são algumas das imagens que mais chamam a atenção, assim, por essa mistura, né? E é legal que eles têm personagens de várias épocas da DC também, né? Que nunca se cruzaram e aí eles usam disso pra poder misturar e tal. É a desculpa pra fazer o crossover definitivo, né, cara? Que tu, tipo assim, tu pode fazer crossover com personagens da época que tu quiser, né, cara? E do universo que tu quiser, assim. Tu não precisa, e aí não tem, precisa ficar... Tem coisas futuristas misturadas com dinossauros e aviões da Segunda Guerra, como o Rafa falou. É muito legal, assim. Mas a única participação dos dinossauros é essa aparição, assim, nesse momento. Sim, não tem sim. Nada de muito legal nada... deles. Falando em quadrinhos, não tem um personagem chamado dinossauro demônio, uma coisa assim, um vilão. Que é um dinossauro vermelho. Não, tenho. dinossauro vermelho. Bah, pode ser, cara. Não lembro. Eu não sei de onde Tubarão isso veio na minha cabeça. Tem um personagem da Marvel, assim, que chama Devil Dinosaur. E tinha um garotinho. É que é tipo... Sei lá, eu nunca li, mas parece tipo o Dino Boy também do desenho, porque tipo um dinossauro com um garotinho, já teve revista de grupo em que eles fizeram parte de algum grupo e tal, eu não sei, eu nunca li. Eu só sei que... Acabei de achar, eu achei o dinossauro demônio foda, porque a imagem que eu achei, ele tá com um revólver numa mão e a taça de champanhe na outra. Foda, cara, foda. Eu tava vendo aqui, cara, você falou, procurei aqui, foi do Jack Kirby, cara, foi criado pelo Jack Kirby essa porra, hein. Em 1978, quando ele já tinha saído da Marvel, ido pra DC e depois voltou, provavelmente, né. Eu acompanhava muito os Novos Mutantes. Teve uma época que o... Vai me dizer que ele cantou do lado de Beijo Consuelo e Caetano. Não. Mas tinha nos Novos Mutantes, tinha um herói brasileiro, que era o Mancha Solar, e teve uma época que ele saiu dos Novos Mutantes, foi pra esse outro grupo que chamava Fallen Angels, e nesse grupo tinha também esse dinossauro aí, o Devil Dinosaur e o moleque lá. Personagem menor da Marvel, né? Não tem muita... Menor não, ele é grande pra caralho. E agora tem um personagem também, acho que nessa série nova da Marvel aí, de desenhos infantis, aí, que é bem infantilizado mesmo, que tem um personagem que é tipo um réptil, não sei se tem alguma coisa a ver com dinossauro, se eu tô viajando, um réptil vermelho, né, sei lá. Não, um menino que consegue fazer parte do corpo dele virar dinossauro, uma coisa assim. É, uma porra assim. Aquele desenho Babies... É, uma merda o desenho, mas é pra criançada, pra garotada, é legal. Bem, vou citar também, então, quatro filmes que eu acho que vale a pena citar rapidinho. Um é chamado Brute Force, mas que também pode, talvez, ser encontrado como Primary Man, ou Primate Man, uma coisa assim, que é de 1914 e é, talvez, o primeiro filme com dinossauros. Que é aquela clássica coisa que se acreditava na época de que os humanos tinham convivido com dinossauros, assim. É. É uma história no passado com os homens convivendo com os dinossauros. Tem outro filme que a gente não comentou, cara, que é um filme clássico que tem dinossauro, tanto a versão original quanto a versão mais nova com o Jack Black, que é o King Kong. Tem o King Kong lutando com um dinossauro, podia ficar de fora. Tem um filme dos anos 80, que esse o Freud vai adorar, que é um filme chamado Caveman. Em português, ele ficou como... Caveman, eu acho. Tá. Só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati, quando eu bati, aí eu saí batendo assim. Você é de outro planeta? É. Você bebe cachaça? Só não fumo maconha. Que é de 1981, cara. E é um homem pré-histórico. Ele gosta de uma mulher lá, do chefe de uma tribo inimiga e tal. E, enfim, aí ele vai encontrar com dinossauros e tal. Mas o curioso disso é que ele é estrelado por ninguém menos que o Ringo Starr. Puta, que merda. Eu já tinha ouvido falar desse filme, assim. Que é o protagonista, cara. Do filme. Sim, tu falou, eu pesquisei aqui, tá aqui, ó, a capa do DVD, que merda. Eu já tinha ouvido falar desse filme. Tem o Ringo Starr e o Dennis Quaid no filme, cara. Que merda, né, cara? Dennis Quaid também faz qualquer merda, né? Ainda mais em 81, cara. O que, que o Dennis Quaid já tinha feito em 81, cara? Sim, deve ter sido um dos primeiros filmes dele, feito, cara. Feito porra nenhuma em 81, cara. Tipo, caraca, consegui! Agora minha carreira vai deslanchar. Consegui, vai deslanchar. Vou participar do filme com o Ringo Starr, que merda, hein? Fez porra de diferença nenhuma, né, cara? E pra finalizar, só pra não passar batido, tem um livro do Edgar Rice Burroughs, que é The Land That Time Forgot, eu não sei como é que é em português, que tem um filme também, que é de 75. O livro do Rice Burroughs é de 1924, que é a clássica história do mundo perdido, né? Do pessoal que se fica à deriva e vai parar num mundo onde tem dinossauros. A diferença aqui, que é interessante, é que a história se passa no meio da Primeira Guerra Mundial. Tá certo. Bom, algumas citações rapidinhas aí de quadrinhos, cara. Eu lembro que nas histórias do Calvin tinha algumas dele como dinossauro. dinossauro, vocês lembram dessas? Não lembro, cara. Tinha, eu lembro de já ter lido algumas tiras do Calvin que era tipo no mundo de dinossauros, né? Tipo como tinha o Astronauta Spiff, tinha algumas dele com o mundo de dinossauros também. Eu lembro de ter lido isso. Não sei se era uma recorrente ou se foram um ou outro assim, mas que teve. Cara, a gente não pode deixar de falar dos célebres personagens da época dos dinossauros, do Maurício, né, cara? Que é o Horácio, né? Que é tipo, todo mundo fala que é as reflexões do próprio Maurício, né? Tipo, é como se fosse ele, que ele sempre escreveu, que é o personagem que ele pode colocar as ideias dele mais claramente, que é o Horácio. Uhum. O Piteco, né, cara? Que vive no mundo de dinossauros também, né? Que agora, em breve, vai ter aí uma releitura pelo quadrinista Chico, que deve ser bem legal, assim. Espero que seja o mesmo nível das HQs que tem saído do MSP. Deve ser uma aventura bem interessante. Eu não sei agora se qual que é a ordem, mas ou o Horácio originalmente saiu nas histórias do Piteco, ou o Piteco originalmente saiu nas histórias do Horácio. Agora eu não sei qual que é qual, mas se eu não me engano tem essa ligação aí, só a nível D, que não existe, né, em nível de curiosidade. Cara, eu acabei de lembrar uma coisa que a gente não citou sobre Família Dinossauros. Cara, tinha um ator global que fez Família Dinossauros. O Erson Capri fazia o papel do Roy, não era? Era muito igual, né, cara? Era muito igual, né, bicho? Realmente era idêntico, né? Puta que pariu. Cara, e tem uma comparação do Roy com o Erson Capri. Tem uma imagem que os caras botam um do lado do outro. Bota aí. Tu bota em busca de imagens do Erson Capri a primeira? A primeira é o Roy. Sacanagem. Era uma onda que o pessoal vivia tirando onda, falando dos braços dele, ele nunca entendia que tinha braços curtos, né? Se esse é o ano 60 milhões e 3, por que o ano que vem vai ser 60 milhões e 2? Por que a gente tá contando de trás pra frente? Você faz perguntas demais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi o podcast mais sem base nenhuma que a gente já fez. Se bem que, sei lá, né? Que teve tantos assim também. Então, correções, citações, detalhamentos e cacete A4, coloque aí nos comentários, certo? E até o próximo podcast. Whatever! The chauffeur flips before man's eyes get crossed. Don't you think there's a place for us right across the street? Don't you think there's a place for you in between the sheets? Well, everybody's heard about the bird. Leitura de comentários. Estamos aqui para fazer a leitura do podcast 148 sobre filmes sobre rock. Estou aqui eu, Freud, o senhor Marcelo Soares e o senhor Moura. Senhor Moura, quer fazer as honras e começar, hein? Mas com um grande prazer. Vou ler do Seth Mustaine, que ele falou: dos filmes citados, eu só vi uns dois ou três, mas anotei tudo aqui e já encomendei alguns da importadora Jack Sparrow. Faz muito bem, Seth Mustaine. Se você precisar, tem um amigo, um primo meu que mora nos Estados Unidos, chamado Paul Torrent. Se precisar, fala com ele que ele manda de lá também. Eu sempre pego os filmes com ele diretamente. Né? Ele mora ali na Bahia Pirata, é isso? Exatamente, ali na Bahia Pirata. Muito gente boa, Paul Torrent. Vou ler aqui também do Stuart, que ele perguntou: filme de rock? Olha aí, seguindo o Rafael Danisso, pensei que era sobre seres reptilianos e terra oca. Então, Stuart, o Rafael deu uma dica ali, mas não era o podcast da semana passada, é pra este que você acabou de ouvir. Falamos sobre os dinosaurs, né? E terra oca, e os reptilianos e o Dino Modesto de qualidade. Se precipitou aí na pista do Rafael. E por fim eu vou ler aqui do Kural King, que ele perguntou: mas o que é isso? Só falam de rock nesse lugar? Mas você queria o que, Kural King? Que a gente falasse de pagode e sertanejo universitário, cara? Por que não? Podcast Areva Pagode. Molejão é melhor que Beatles. Por que não vai ter? Mas aí é diferente. Molejão não é pagode. Molejão é hino, cara. É molejão, né? É hino. É um estilo musical à parte. Molejão não vai se misturar em outros podcasts. Molejão merece um podcast só pra ele, né? Exato. Falou tudo. Ou seja, nunca vai ter. Todo dia a gente fala isso, nunca vai ter. Senhor Marcelo, diga aí. Eu selecionei aqui um do Marco. que ele diz que outros filmes que merecem uma menção honrosa são A Hard Day's Night, que é o dos Beatles, né, que é um filme bem interessante também. O Seu Clone Americano, que é os Monkeys, que também tiveram um filme chamado Os Monkeys Estão Soltos, trocadilho do caralho. E tem mais, mas não tô conseguindo lembrar por causa do estado alcoólico que me encontro no momento. Então, muito bem, Marcos, você deu duas dicas aí. Eu não conhecia dos Monkeys, não sabia. E espero que o seu estado alcoólico não tenha lhe dado uma grande ressaca depois. É, esse dos Monkeys eu nunca vi. Mas A Hard Day's Night eu cheguei a citar, que tinha outros filmes dos Beatles, né? Não lembro se eu citei nominalmente esse. Fica a dica aí. O outro que eu selecionei foi do Brasilisco, que ele fala: para as Ramonetes de plantão, os Ramones fizeram um filme chamado Rock and Roll Right School, de 1979, que eu também não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar, cara, mas eu nunca assisti esse e na hora realmente não lembrei. E foram esses dois que eu selecionei. A gente falou também do Quanto Mais Idiota Melhor já nos créditos finais. E teve uma continuação esse filme, cara, depois eu tava vendo aqui, mas eu nunca vi o 2. Vocês chegaram a ver o 2, não? Não, nem sabia. O 2? Não lembro exatamente do 2. Quer dizer, eu nem sei se isso que eu vou falar faz parte desse filme, mas eu acho que no 2 tem um lance que o Wayne, né, que é o Michael Myers, começa a ver o Jimi Hendrix. E o Jimi Hendrix vira meio que o guru dele, assim, sabe? Tipo, nos momentos em que ele se ferra, assim, aparece o Jimi Hendrix. Eu posso estar completamente enganado, mas eu me lembro vagamente disso. Eu também não sei, eu não lembro, eu não vi. Vamos então a outros comentários aqui. O Vini, rapaz, mandou aqui uma dica para os putinhas, Tenacious D. Tem uma palheta do destino legítima, entre aspas, né, à venda no Mercado Livre. Foi produzido lá fora, uma réplica, né, da palheta do destino tem no filme, e tem cara vendendo aqui no Mercado Livre. É igualzinho a palheta do destino, é uma palheta real, né, dá pra você tocar realmente com ela, só não acho que você vai se tornar um grande guitarrista só por usá-la, mas tudo bem. Não duvide do poder da palheta do destino, meu amigo. É, nunca se sabe, né. No Mercado Livre tem de tudo também, né, uma vez eu vi vendendo o avião da Mulher Maravilha no Mercado Livre. Marvelino, Marveco Safado, botou aqui: muito foda o podcast, vocês falaram sobre filmes do Elvis e filmes que usaram como trilha sonora suas músicas. E um filme que merece menção honrosa é Lilo e Stitch. Não sei se já viram a animação da Disney, fodástica por sinal, que saiu faz alguns anos. Nela, a garotinha Lilo, personagem principal, é fã do Elvis. O filme tem referências bem bacanas ao cantor. Se fala na trilha sonora, que é recheada de músicas dele. Recomendo desde já, vale muito a pena conferir. Procede, Marvelino. Realmente não citamos esse, mas realmente, cara, Lilo Stitch é uma animação bem legal. Não sei se é a última animação legal de 2D da Disney que eu recomendaria, mas é uma das últimas, né? Animações realmente maneiras da Disney em 2D, que depois só veio merda, né? Eu não sei se Tarzan é de antes ou depois, eu gosto de Tarzan também. Mas que seja. Realmente, recomendo. Lilo Stitch é um filme bem legal. E tem a trilha sonora é matadora realmente com Elvis. The Pelvis. E Lázaro Fernando, pra fechar aqui, muito legal o podcast. Citando alguns filmes: A Fera do Rock, La Bamba, filme da Blitz, pelo menos eu lembro que era um filme que passava direto na Globo nos anos 80. Elvis e Eu, que passava todo ano na SBT na época da morte do Elvis. E não é rock, mas vale a menção, o filme dos irmãos Cara de Pau. Valeu aí, whatever. Sim, Lázaro, alguns você citou aí, tipo Fera do Rock, La Bamba, é aquilo que a gente tinha falado, né? São cinebiografias, né? São versões aí, se for pegar isso, tem do The Doors, tem trilhões de outros filmes. A gente tentou evitar esses filmes nesse podcast. Mas o filme da Blitz realmente era tipo uma história, né? Tinha umas versões cópia da Blitz, que acho que eram tipo orelhas pontudas. Era tipo uma aventura da Blitz realmente, né? Meio bizarra. E eu não lembro muito do filme, mas não era uma cinebiografia. Realmente era um filme de ficção com a banda, né? Então se encaixa aí. E os Irmãos Cara de Pau também, com certeza. Cara, os Irmãos Cara de Pau é um filmaço. Realmente não é rock, mas, porra, tá aí, né, cara? Junto com o The Commitments, que eu também, que a gente citou também, que também não é rock, né? Mas é tão foda que vale a menção. Mais alguma coisa a declarar? Não, eu só queria fazer só um adendo, um momento de pêsame, a morte do Dominguinhos, né? Que ele morreu essa semana. Pois é. 72 anos de idade, já tava doente há um bocado de tempo, tava internado, tinha melhorado. Tava internado desde o começo do ano, né, cara? Era um de câncer, né? Tinha dito uma pequena melhora, mas não resistiu e aí faleceu. E agora foi tocar acordeon no céu junto com o Luiz Gonzaga. Foi lá fazer um bailão lá, né, cara? Exato. Isso daí realmente é uma perda grande, né, pra nossa cultura, né? Mas a obra dele tá aí. Como sempre a gente fala, parece clichê, mas é verdade. Dominguinhos era foda. Muitas músicas incríveis. E o próprio Luiz Gonzaga, né, cara? Chegou a citar ele como, vamos dizer assim, o sucessor dele, né? Pô, o cara ser nomeado pelo próprio Luiz Gonzaga como sucessor, bicho, não é pra qualquer um, né, bicho? É verdade, é verdade. E ele passa por vários filmes, tem um documentário dele que é Domingos Canta e Conta Gonzaga, que ele é relembrando a vivência dele com o Luiz Gonzaga, que eu indico. Documentário bem interessante. E as músicas dele, né? Ouçam, porque Domingos é foda. Sim, e ele transparecia alegria o tempo todo, né, cara? Era um cara que tava assim, sempre se apresentava em programas e tal. Era um cara que tava sempre, assim, aparentava estar sempre de bem com a vida, sempre de bom humor, com um sorriso no rosto, né? É. Uma figura humana bem legal, assim. É. Isso daí, sentimentos aí pra família e pros fãs do Dominguinhos. Mas o que importa é que, como todo grande artista, ele é imortal. É isso aí. Senhor Moura, o Twitter, Lelias, qual que é mesmo, hein? Então, quem quiser falar com a gente, quem quiser deixar o seu recadinho, mandar um abraço, mandar um beijinho, é só escrever ali no Twitter, no @Areva, ou no Facebook, na nossa fanpage, que é o Areva também, que é com dois As, vocês não podem esquecer que é com dois As. E ou então entra, manda um e-mail pra gente, ninguém manda e-mail pra gente, né? Pediu mandar um e-mail aí no contato@areva.com.br. É, vou ter que fazer o meia-culpa agora, que já tem umas 3 semanas que eu não olho o e-mail. O Freud tá só deixando acumular. Tô deixando fazer assim, fazer... Volume. Volume, é. Não, sacanagem. Vou olhar agora o e-mail do Areva, certo? Então, se você mandou agora, você já viu, falou? Até o próximo, então, não é isso? O Marcelo nunca faz o Areva final, né? Vai lá, Marcelo, por favor, né? Faça pelo menos uma vezinha, vai. Eu não faço porque exatamente nunca fui bom. A única vez que eu fiz foi ruim pra caramba, mas vamos tentar novamente, né? Areva! Recalca é que bate e volta, viu? É. Eles querem aquelas frases. Se a sua estrela não brilha, não venha apagar a minha. Pô. É uma inveja de trabalho. Teve uma que... Porque eu sou gostoso, Não, que... Lembra daquele vídeo do Porta dos Fundos lá? Teve uma que um amigo meu me falou que eu ri pra caralho, cara. Que é tipo, que ele viu em frases de VC, assim, que é: me jogue aos lobos que eu voltarei liderando a matilha. Que piado, cara. Que filha da... Cara, eu ri alto quando ele falou isso. Que filha da puta. Podcast Areva mais uma vez convosco. E estamos aqui. Em nome do pai, do filho, não teve graça. Vamos começar de novo. É! Brigadeiro valendo, ordinária. Nada cai do céu. Fiquei com essa música na cabeça, velho. Nem caíra. Obrigado, tá? É que tava passando a propaganda do Renascer, a hora que... Ainda não acabou o Renascer? Não, Renascer é meio eterno, né? Caraca, velho. A novela acho que teve uns 2 anos. Né? Esses dias morreu o Tião Galinha, cara. Foi tão triste. É mesmo? É, morreu. Ele se enforcou na cadeia. Ah, é, quando um negócio... É, eu lembro dessa cena. Tadinho. Triste. Ele veio passar a Rock Santeiro. É o Rock Santeiro, não. Já passou o Rock Santeiro. O Santeiro não, Irmãos Coragem. Mas o do... O velhão? A versão original. Eu queria ver a original, pô. A do Tarciso? É. A versão nova não tem graça, não. A versão nova chata com o Marcos Palmeira. Palmeira é chato, então qualquer coisa que ele faça. Você comparar Tarciso Meira com Marcos Palmeira é foda, né? Podia ser pior se ter colocado Tarcísio Filho. Puta, não. Tarcísio Filho é muita derrota, né, cara? Cara, Tarcísio Filho é aquela porra assim, caralho, é muita pechada, né, maluco? Não, tá ali só por causa do nome, que né? O cara é ruim pra cacete e consegue ainda trabalho. Como? Cara, que o cara é filho do Tarcísio Meira e da Glória Menezes, cara. O cara pra ficar desempregado nunca. Zé, que merda, né, bicho? O Tarcísio Meira, tipo, por muitos anos ele foi, tipo, o top, né, cara? Sim, o macho alfa da televisão brasileira. E eles tentaram manter isso até o homem fazer, tipo, 120 anos. É. Caraca. Opa, tá dentro da máquina de Xerox. Tô saindo vários Rafaéis Rodrigues aí, em preto e branco. Quem foi? Esse desenho do Rafael tá ótimo. Conseguiram ver? Dá pra entender como é que é Terra Oca ali? Quis explicar o como é que funciona, né? Tipo, como é que estariam as pessoas na Terra Oca. O mais legal é que, assim, o Rafael faz os reptilianos com uma definição muito melhor do que a das pessoas comuns, né? Isso não é... Tem um, inclusive, que tem um pescoço pra frente, assim, e o pescoço volta. Mas aquilo ali não é reptiliano, aquilo ali é um lagarto de pinto, cara. É verdade. Nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que pegar aquela imagem do selo Modéstia e Qualidade e alguém fazer uma montagem com uma versão reptiliana do Modéstia. Botar o selo... Dino da família de Sassão. Selo Modéstia e Qualidade. Selo Sauro Modéstia não, vai ser Sauro Modéstia de Qualidade. Selo Modéstia ou Sauro de Qualidade. Ai, que merda. Puta, onde a gente consegue chegar? Até o centro da Terra Oca. É que a gente tá acostumado com o dinossauro também mais em forma, mais né, cara? Mas é mais. Tá na hora de comer uns alface aí, filho da puta. É. Aquele dinossauro ali é friboi.